5 segundos. Super Futebol Tupi Team 5G. Tupi, o show do futebol. Atenção, torcedor. A partir de agora, o futebol é o show. Está começando o Super Futebol Tupi Team 5G. Super Futebol Tupi Team 5G. A bola vai rolar. Vem aí mais uma fera do timaço da Tupi. José Carlos Araújo. Cheguei! José Carlos Araújo, você é o cara que faz a gente torcer. Golão, golão, golão, golão, golão, galera! Oh, oh, oh, oh. O garotinho chegou, José Carlos Araújo. Cheguei! Hoje é dia de emoção. E emoção é aqui. A maior plateia esportiva do rádio está começando o Super Futebol Tupi Team 5G. Atração, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiras emoções agora, 19h em Bragança Paulista, estádio na Via Michedi. Bragantino e Vasco da Gama. Comigo, o comentarista que tem a manha, Del Aranha. Os super craques Thiago Vera e Sérgio Guimarães. O plantão mais completo do Brasil, Vinícius Gama, para você soltar a voz no WhatsApp 980-18-88-80. Show do intervalo com André Ribeiro, a equipe técnica mais técnica do rádio brasileiro na mesa de áudio, ao Wallace Martins, central técnica João Tavares Júnior, supervisão de operações Maciel Amaral, apoio técnico Núbia Muniz, coordenador técnico Márcio Barros, informática Elvis Pedrosa, Felipe Teló, Washington Basílio, na web Bruno Gentili, Wagner Ferreira, transmissores Ivan Pacheco, produção Vitor Rocha, a gerência, a coordenação dos esportes é da Karen Calisto e você sabe, é o Campeonato Brasileiro na Tupi, em nome de Açaí. Açaí, você é apaixonado por economia e futebol, Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Mad Lebson, super saudável shopping, o seu site de saúde. Betspeed, paga Betspeed, assim saúde. A maior rede própria do Rio, Gastrogel, vem pro jogo com Gastrogel 3 em 1 na defesa do seu estômago. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Diba, pensou em material elétrico e hidráulico? Vem pra Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. Sinap Seguros, faz que nem os boletos sempre vença. O Sinap tá pago. Tim, recarregue seu Tim pré-top, baixe o app Zé Delivery e de resgate seu desconto com bebida gelada. Bet Nacional, carioca raiz, profetiza na melhor. Aposte agora na betnacional.com. Super Drink e terceiro prêmio Super Drink, energia com saúde. Altese, peças automotivas na Altese, a peça mais importante é você. Dentro de um minutinho você vai curtir quem e como vão jogar Vasco e Bragantino aqui na Rádio Líder. Super Futebol Tupi Team 5G. Se liga! Pode acontecer. Bola na trave. Pode acontecer. Pênalti perdido. Pode acontecer. Pode acontecer. E vacilou, tá expulso. Aí eu te pergunto, o Sinaf tá pago? 0800-702-9930. Esqueceu de pagar? Vai que acontece. Aí, esquece. Time eliminado. Coração tá disparado. Pode acontecer. Pode acontecer. O Sinaf tá pago? serviço comercial pela primeira vez? Vai conhecer a melhor bet para ganhar dinheiro. Tá ouvindo pela segunda vez? Já ganhou quanto na BetSpeed? Com BetSpeed, você ganha tão rápido que pode tirar uma grana antes desse comercial acabar. Conte com o Super Odds, o maior mercado da categoria, e aquele saque imediato para ter sua grana na hora. Bom demais, né? Acesse agora betspeed.com, faça o seu cadastro e garanta um bônus especial. Paga BetSpeed! It's showtime. Itzero Super Drink Premium. O primeiro suco energético do Brasil com cafeína, BCA, vitamina B, vitamina C e zero açúcar. Em 5 deliciosos sabores. Itzero Super Drink Premium. Energia com sabor e saúde. Só no Tim Pré-Top você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. É muito fácil. Primeiro você faz uma recarga na Tim. Você vai ter desconto em bebida gelada, muita internet e outros benefícios. Depois é só baixar o app Zé Delivery, resgatar o desconto de R$15 na hora da compra e aproveitar. Tá esperando o quê? Se você ainda não é Tim, venha logo para a líder em 5G no Brasil. Saiba mais em tim.com.br/décima recarga. Beba com moderação. Ação destinada a maiores de 18 anos. Amigo reparador, fique tranquilo. Você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333. 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. A Sim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva para os seus clientes, o Special Life. Nova unidade na rua Dom Marcos Barbosa, número 2, próximo da Prefeitura do Rio. Programas de emagrecimento saudável, coluna, renal crônico, hipertensão e diabetes, saúde mental e o bebê Assim para as futuras mamães. A Sim Saúde, 2102-5555, 2102-5555. Super Futebol Tupi, Team 5G. E atenção, galera, você vai saber agora com os super craques como vão jogar Vasco Bragantino dentro de 11 minutinhos aqui na Tupi. Futebol é na Tupi. Vasco! Vamos todos cantar de coração. Léo Jardim no gol, camisa 1. Paulo Henrique, 96. João Vitor, 38. Léo, capitão, 3. Lucas Piton na lateral esquerda, meia dúzia. Meio campo do Vasco tem Esforça, 20. Galdames, 27. Matheus Carvalho, 85. O ataque, Rossi, 31. David, 7. Verrete, 99. O técnico Ramon Dias tem no banco de reservas Keyler, 13, Maico, 4, Puma Rodrigues, 2, Vitor Luiz, 12, De Luca, 5, Zé Gabriel, 23, JP, 98, Cleiton, 9, Adson, 28, Serginho, 70 e Ryan, camisa 77. Confirmado pelo técnico Pedro Caixinha, joga Lucão, número 40. O Cleiton sentiu ainda dores na coluna, fez o teste, está no banco de reservas, mas não entra. É Lucão, 40. Andrés Hurtado, 34. Douglas Mendes, 39. Luan Cândido, 36. E Guilherme com a 31. Raul, 23. Gustavo Neves, 22. Juninho Capixaba, 29. Nacho, 33. Eduardo Sacha, capitão do time, 19 e 30 para Mosqueira. No banco de reservas, 37 para Fabrício. Léo Real, Pitenha, 2. Eduardo, depois de 9 meses relacionado, tem a 3. Lucas Cunho, 4. Jadson, 5. Ramires, 7. Bruno Gonçalves, 17. Thiago Borbas, 18. Thalisson, 21. Vitinho, 28. Vinicinho, 54. E Dija, 58. Super Rádio Tupi. Rita, de Minas Gerais, Paulo César Zanovelli. Auxiliar 1 também de Minas Gerais, Guilherme Dias Camilo. O 2 do Mato Grosso, auxiliar Fernanda Kruger. Árbitro de vídeo é Charles Berrete de Santa Catarina. Neste 17 de abril, quarta-feira, aniversário do Márcio Garcia, ator e apresentador. O Bangu Atlético Clube, onde o 10 já vestiu a camisa brilhante, campeão de 33 e 66, está completando 120 anos. Parabéns à galera do Bangu. O Davi Pinheiro, aquele é apresentador e humorista da escolinha do professor Raimundo Sambarilov, está de aniversário também, parabéns para ele. E o Ricardinho, completando 42 anos, está lá em Guapimirim, filho da Cidinha e do Ricardo Strauss. Parabéns aos aniversariantes de hoje, dentro de um minutinho. Ele que tem amanhã vai falar sobre Vasco e Bragantino, aqui na Tupi. Super Futebol Tupi, Team 5G. Você busca uma vida mais saudável? O Super Saudável Shopping tem o que você precisa. De hipertensão a diabetes, a beleza e perfumaria. O Super Saudável Shopping oferece uma ampla variedade de produtos para sua saúde e de quem você ama. Navegue pelo site para descobrir os melhores produtos para você e sua família. Acesse supersaudavelshopping.com.br agora mesmo para encontrar promoções exclusivas e garantir que sua jornada para um estilo de vida mais saudável comece aqui. Pensou em material elétrico e hidráulico na Diba? Você encontra qualidade e variedade, é claro, os melhores preços. Tubo de esgoto 100 Tigre, R$71,90. Caixa d'água 1000 litros forte leve, R$349. Chuveiro Lorenbelo Lorenzetti, R$77,90. Serra Mármore Bosch, R$459,90. Diba tem 8 lojas pertinho de você, em Jacarepaguá, Estrada do Tindiba, 695. Ou peça pelo zap 3312-3900. Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. Mania de economia é no Açaí Atacadista. Confira estas ofertas. Refrigerante Pepsi Cola Pet 2 litros 6,39. Coxinha da asa de frango Drummond Sadia pacote Kiev Zip 1 quilo 11,90. Molho de tomate tradicional Tarantela Punch 300 gramas 1,39. Ofertas válidas até 19 de abril nas lojas Açaí do Rio de Janeiro. Aproveite. Mania de economia pela loja inteira. No Açaí é demais. Hora do jogo. Galera reunida, os comes e bebes já entraram em campo e você, claro, só pensa em partir pro ataque. Então, vem pro jogo. Gastrogel Ação 3 em 1 defende seu estômago do contra-ataque da azia, da acidez e dos gases. Meu estômago e eu, a gente se entende porque nos defende é Gastrogel. Gastrogel Ação 3 em 1. Pode atacar que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Não use este medicamento em caso de doença dos rins e dor abdominal aguda. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. It's showtime. Itzero Super Drink Premium, o primeiro suco energético do Brasil com cafeína, BCA, vitamina B, vitamina C e zero açúcar, em 5 deliciosos sabores. Itzero Super Drink Premium, energia com sabor e saúde. Super Futebol Tupi, Team 5G. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Hoje é dia de superfeira no Inter. Vem, estamos esperando você. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no seu combustível. Ligue 4000-1939. E Camin, plano de saúde a partir de R$79. Consultas sem carência com médicos de excelência. WhatsApp 24559600. Vê melhor quem vê lá de cima. YouTube Copter orienta você do volante. Alô, Viviane Costa. Alô, garotinho. O motorista que está aqui pela linha amarela em direção à Barra da Tijuca vai precisar de paciência. Estou verificando o congestionamento desde o acesso da linha vermelha até a chegada em Higienópolis e depois mais à frente, já na passagem do Engenho de Dentro até a Praça do Pedágio. Mas após o pedágio, tem retenções ainda ali no trecho da Freguesia. Em direção ao Fundão, também muitos problemas no túnel da Covanca até Água Santa e depois na passagem por Bom Sucesso. São melhores as condições para ambos os sentidos no acesso pela Grajaú, Jacarepaguá. Gente, que o Açaí Atacadista é para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, é fato. No atacado no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite. Viviane Costa, direto do Tupicóptero para a Super Rádio Tupi. Esse é o garotinho dando show de transmissão. José Carlos Araújo. Hino nacional sendo cantado e executado no estádio Nabia Bichedi. Ele é o comentarista que tem a manha. Deco Aranha, o cara que tem a manha. Boa noite, Deco. Boa noite, garotinho. Primeiro saudando o nosso querido Bangu Atlético Clube, que eu tive a honra de jogar durante algumas vezes, ser técnico também. Meus parabéns, são 120 anos. Ai, que saudade daquele Bangu do meus tempos, garotinho. E aqui, meu parceiro, é um jogo bem enrolado, hein? O time do Bragantino é um time habilidoso e o Vasco é um time de correria. Tem algumas mudanças na equipe, tá de volta o Paulo Henrique, o João Vitor vem pra zaga no lugar do Medel. E aqueles mesmos jogadores que enfrentaram o Grêmio. Jogando em São Januário, e a característica do Vasco, garotinho, é de um time de muita luta, muita garra. É um time muito determinado. Apesar da ausência do Paê, é muito possível que o Vasco consiga levar pontos, trazer pontos pro Rio de Janeiro. Mas o time do Bragantino é um time enjoado, é um time ensaboado. E pela formação aqui, garotinho, tô achando que o Pedro Caixinha vai vir com três zagueiros, meu parceiro. Esse é o Aranha. Meu amigo Armédio Costelão, lá do CADEG, está reclamando que o pedágio da linha amarela está fechado há mais de 20 minutos. E o jornalismo da Tupi vai apurar por quê? É para irritar o torcedor? É para irritar o motorista? De repente pode ser, né? Faltando um minutinho para as 7 da noite. Torcer e economizar no Açaí da Jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Galera, o Vasco sem Paê, esse time fica modificado. Fica com cara diferente, né? Não, fica diferente tecnicamente, na armação pelo meio, né? O Galdames faz essa função, mas em compensação ele ganha mais em atitude. Menino Esforça, que é jovem, Matheus Carvalho, que jogou muito bem, e o Rossi e o David, que voltam para completar um pouquinho o meio campo. É um time mais pegador, viu, garotinho? Esse é Del Aranha, o que tem amanhã. O Assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar. Para você soltar a voz do WhatsApp, 980-18-88-80. 7 da noite. Vai atrasar. Alô, Thiago Veras. Alô, Sérgio Guimarães. É isso aí, garotinho. Por enquanto, tem ali os cumprimentos do árbitro, os assistentes com os capitães também de Vasco e de Bragantino. Lembrando que o Vasco não tem hoje o Medel, ele viajou para o Chile para resolver problemas particulares. O Léo é o capitão, o João Vitor entra na zaga. E o Vasco também, ao contrário do ano passado, quando fez a opção de pagar R$1 milhão ao Bragantino para ter o Praxedes à disposição, dessa vez o Vasco não efetua esse pagamento e, portanto, o Praxedes fica até fora do banco de reserva, Sérgio. E o Lucão mantido no gol, né, no jogo contra o Fluminense no Maracanã, ele já tinha entrado no segundo tempo por causa de uma contusão do Cleiton, que acabou tomando uma pancada nas costas do Cano, e o lateral direito Nathan Mendes, que não atuou na última partida também contra o Flu, por ter sentido mal-estar antes daquele jogo, está fora porque pegou uma virose, garotinho. Sete e um da noite, vai chegar, vai começar, galera, aqui na Tupi, o jogão do Vasco da Gama, pra rolar a bola. Atenção, atenção, vai começar o jogo. Começou. Fala que chegaram cinco viaturas de choque da PM na linha amarela, onde o pedágio está fechado. Por favor, jornalismo entrando em ação. Aonde? É, garotinho, na Arena do Grêmio, Campeonato Brasileiro, Grêmio Atlético Paranaense, 0-0, informando o time. É, galera, a saída pertence ao time do Vasco da Gama, jogando a minha direita de branco. Tudo prontinho, e você vai soltar a voz do WhatsApp 980-18-88-80. Bola nos pés de Verrete, rolou a bola. Foi do Vasco, a bola vem para Lucas Piton, domina na sua linha intermediária e atrasa a bola para Léo. Olha o Léo Pelé, o capitão do Vasco, joga pelo alto, dentro na divisória. Cabeçada foi dada pelo David, atrasada chegou primeiro. O Douglas cortando, tentando na ponta canhota. Corria por lá o Mosqueira, tomou a frente, dividiu o João Vitor. Da primeira, toca a segunda, a bola devolvida para ele, tenta sair jogando, perdeu. Houve falta, parou. E o árbitro marcou contra o Bragantino. Cantino, Gastrogel 3 em 1, na defesa das IAC10 e gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Volta a rolar a bola. Na zaga do Vasco, é o Léo Pelé virando na esquerda. Agora Lucas Beton apertou, tirou o primeiro da jogada, tava na frente dele por ali. O Gustavo Neves virou, inverteu a jogada, tocou, tentou na frente, agora Douglas, a bola tocada. João Vitor virando na direita, a bola vem no meio. Procurou o lançamento da esposa. A bola espirra. Vem Paulo Henrique dentro de calcanhar. Mosqueira chega. Tabelinha no 2. Houve o carrinho por ali. Foi da esposa. A bola tudo descolando. Ainda no ataque do time do Vasco da Gama. Subiu, botou na cabeçada. Luan Cândido tenta pela esquerda. Tocou Galdames. Brigou, chegou. Houve falta contra o Vasco. Thiago. É verdade, teve o contato do Galdames, teve o contato também do Sforza em cima do Juninho Capixaba. Falta para o Bragantino, 0-0, placar Açaí Atacadista. No YouTube da Tupi, Vânia Santos, Eliel Matos, Márcio Pereira, Eliane Machado, se inscreva agora no canal da Tupi no YouTube para acompanhar nossa cabine de transmissão, eu e o Del Aranha. Olha, o lançamento foi feito ali, Douglas na ponta direita, recolheu por ali, Hurtado, dominou, girou, tocou, é na ponta direita, Nátio tentou cruzar, não deu, chegou primeiro, cortando a zaga de qualquer maneira, a bola foi cortada, no gamepad, volta de novo pelo time do Vasco da Gama, sai jogando por ali, esposa foi derrubada, é falta, o árbitro para e marca contra o time do Bragantino, hein? Cuide da sua saúde e de quem você ama. Com produtos de qualidade, acesse www.supersaudavelshopping.com.br. 2 minutos e meio, 0-0. Jogo de grande movimentação, hein, Dé? E me surpreende o Bragantino, jogando com o Juninho Capixaba no meio campo. É um 4-3-3, viu, garotinho? Esse é o detalhe. Ele que é um eficiente lateral esquerdo, hoje jogando no meio campo. É uma falta que favorece o time do Vasco, bateu Lucas Piton virando, entregando para Galdames, virou na direita, João Vitor, sai jogando pelo Vasco da Gama, o Vasco do Cristiano Santos, o grande comunicador da Tupi, a bola tocada na ponta direita, no gamepad, voltou de novo, agora para a esquerda, quem vai contar é Guilherme, Guilherme virou, descolou no miolo, tentou Gustavo Neves, atrasa na linha de zaga, chega primeiro, Douglas cortou, bateu de caneta direita pelo volta, passou pelo primeiro, que é Sacha, vai chegar primeiro pela zaga do Vasco da Gama, o João Vitor descolando jogada na esquerda para Piton. É o Vasco da Kelly Jorge. A boneca amarela. Voltou de novo. Olha a bola errada. Colocada ali pelo Matheus Cavalho. Chegou, penetrou pela ponta direita. A descida é boa. Chuta cruzado, Nátio. O que deu? O que deu na cabeça do Matheus Carvalho? Ou Sérgio Guimarães. Não dá pra entender, mas deu de presente o Nacho, que não se aproveitou. Tem lateral para o Bragantino, setor direito de ataque, garotinho. Furtado bate o lateral. Ele atrasando a bola, virando, entregando de prima pra Douglas. Douglas acionou longa, indo de longe, atrasando pro goleiro. Lucão tá fora da sua grande área. Ele vira, devolveu bola de novo na direita pra Douglas, caneta direita, conduzindo a bola pela sua intermediária. 0-0. É Bragantino e Vasco da Gama. Vem buscar jogo por ali. O Gustavo Neves inverteu na canhota, correu, desceu Guilherme, tentou, o corte foi feito na zaga e a bola vai pela linha de lado. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta, paga BetSpeed. 0-0, galera. Olha o Braga de novo, ele volta por intermédio de Douglas no grande círculo, bateu de chapa, virando, entregando na direita. Gustavo Neves vem buscar jogo, vai lançamento, cabeçada para trás, Piton defendeu o goleiro, defendeu o goleiro Léo Jardim. Reclamaram que a bola já tinha saído, saiu mesmo, Sérgio? Não vi sair não, garotinho. No recuo do Piton, Léo Jardim foi na bola, quando ela quicou, para mim, não estava fora. O árbitro da partida também estava próximo, mas mesmo assim o bandeirinha deu. Escanteio. Vai bater pela ponta direita, bateu pelo Baldô, tentou, a cabeçada foi dada na área, cortou a zaga, era esposa, voltou de novo, a bola virada na ponta direita, recolhendo por ali, Gustavo Neves, camisa 22, cruzou, bateu no outro, sobrou, o esposa sai jogando pelo Vasco, tenta contra-ataque, mas na hora do chutão não dá. 7:07 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 5 jogados, 40 por jogar no primeiro tempo. E o placar no navio bicho de 0. Também 0. Tirando o placar da noite, alô Vinícius Gama. Garotinho, atual campeão do mundo, está eliminado da Liga dos Campeões. Na Inglaterra, o City empatou com o Real Madrid por 1-1 e perdeu nos pênaltis 4-3, informando o Super Drink Premium. Terceiro prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. Gente que se liga na gente, Ronaldo Braz, torcendo pelo Vasco da Gama em São Gonçalo, o papai da Carine, o papai da Cari, olha o chute do Tado, largou o goleiro, deu gol, de entrou. Gol do Braga. Nacho recolheu, largou o goleiro, falhou Léo Jardim, falhou Léo Jardim. Aos 6 minutos de jogo, o Bragantino abria a contagem com a falha do Léo Jardim, entregou o ouro e o Nacho não teve trabalho em botar pra dentro. Agora no placar, o Nacho, camisa número 33, detalhe, Sérgio. O detalhe é que o Vasco tomou um gol de lateral. Pela esquerda, Guilherme cobrou. Hurtado recebe pelo lado direito, chuta. Bateu roupa. O goleiro Léo Jardim. Aí o Nacho não teve nenhum trabalho. Colocou no fundo, saiu pro abraço. 1-0, Bragantino, placar ao tese. Té o Aranha. Eu nunca vi o Léo Jardim falhar assim. É, falhar você pode falhar. O chute foi muito fraco, garotinho. Ele quis defender em dois tempos e aí acabou falhando clamorosamente. O Nacho empurrou para dentro do gol. Aliás, são 7 minutos de jogo. Até agora, só um time jogou, que foi o Bragantino. O Vasco não passou do meio do campo até agora, garotinho. Gente que se liga na gente, delegado Marcos Amin, torcendo pelo Vasco da Gama, é secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o sargento Lucas Alencar, vascaíno do 22º Batalhão Logístico Aeromóvel em Barueri, São Paulo, o amigo do Mauro Lima, que serviu lá em Barueri. Alô, galera. O Bragantino tá ganhando por 1-0. Desceu o Luiz Pistolo, tabelando e entregando na meia. Matheus Carvalho acionou na frente pra esposa. Enfiou em profundidade. Piton vai na linha de fundo. Cruzou. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Quem vai cortar? Buscando jogada por ali. Levou a falta para o Gustavo Neves. O árbitro parou e marcou. Vai pintar cartão amarelo aí, ô Thiago. É, pro Matheus Carvalho, garotinho. O Bragantino tentava um contra-ataque. Ele foi fintado e deu uma entrada mais forte para parar a jogada em cima do árbitro. Amarelo para o Matheus Carvalho, 85 do Vasco. 1-0 Bragantino, placar médio leve. É o Super Futebol Tupi Team 5G. Tupi 96,5. Rádio Litoral FM. Em Cabo Frio, toda a região dos Lagos 94,5. Tupi.fm no site. E ainda Rede Mania, Uberlândia, Araguari e toda a região. Tem novidade no Team Pretop, só na Líder em 5G. Você recarrega e ganha desconto no WebZ Delivery. Saiba mais em team.com.br/ Desce uma recarga. É um Vasco do Luiz Santoro. Tá sofrendo, tá sofrendo. E perdendo por 1-0, galera. Lembrando que logo mais 9:30 da noite no Maraca tem bola rolando. É um jogo de bola com casa cheia. Flamengo e São Paulo. Luiz Penido, garotão da galera. O Apolinho, o Austin Rodrigues, o mais ouvido do Brasil. Cadê o lateral? Vai ser cobrado por impulsão. Lá da esquerda. Preparou Guilherme Dedu. Bateu pelo bote. Cabeçada foi dada na primeira. Tentava a Mosqueira. Chegou, cortou a zaga. Parou. Não valia mais nada. O Sérgio. O lance estava parado pelo impedimento marcado. Mais uma vez, jogada de lateral pelo Guilherme na esquerda. Bragantino vence 1-0 e o placar é Gastrogel. Chegando das faturas, faz que nem os boletos sempre vença. Aí o Pedro Bogão pergunta: o Sinaf está pago? Sinaf Seguro e 0800-702-9930. Comandante Ivan Blas, do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Rocha Miranda. É meu amigo. E é vascaíno, tá feia coisa, coronel. A bola volta de novo agora pelo comando. É o Vasco descendo com Douglas na ponta direita. Com a bola, Henrique faz lançamento. Curtou a zaga do Braga. Tenta contra-ataque. Sacha é o capitão. Trabalhou a bola pela sua intermediária. Virou errado, perdeu a bola. Cortou Piton. Piton virando para David. Vai no bico esquerdo da grande área. Clareou. Tenta o chute. Isolou. Thiago. A intenção do David era boa, mas a finalização ruim. Ele cortou da esquerda para o meio, quase ali no bico da grande área e bateu colocado. Muita curva, a bola subiu demais, tiro de meta. 1-0 Bragantino, placar Bet Nacional. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Olha o tiro de meta cobrado pelo Bragantino. Chegou João Vitor, cortou na cabeçada. A bola dominada pelo Juninho Capixaba, virando, entregando passagem, jogando na ponta esquerda para a Mosqueira, no parado dele. Ele parte para dentro no primeiro, atraiu uma agação. Dá um cheguinho para meia, tabelou, entregou dentro da grande área. Procurava a jogada Juninho Capixaba, devolveu para a Mosqueira, cruzou pelo volta, a bola passa por todo mundo. Ia saindo pela linha de lado, chegou o primeiro, curtou Nath. O Nath domina, ainda pela ponta direita, ameaçou atrasar, preferiu tocar. Agora vem tabelada para Hurtado. Hurtado mais atrás, a bola agora vem ao alcance do Douglas. Douglas ajeitou, aluga meio campo. O Bragantino joga melhor, ganha por 1-0. O primeiro drible foi dado pelo Gustavo Neves, virando aluno Cândido. Vai inverter na esquerda, entregou na direção de Guilherme Lopes. Está na dele, está na boa. Atrasou de longe para o goleiro, que joga ali pela sua intermediária. Vira jogo para Douglas. São 12 minutos de jogo. 1-0 ganha o Bragantino. O gol do camisa 33, Nátio. Olha a descida para a direita, a bola não saiu. Deu a impressão de ter saído, esforço, a toca. Chegou no meio, olha a bola cortada. Vem agora, Nátio virou na frente. O corte foi feito. A bola lançada agora pelo jogador, que esforça, ainda esforça, gira, trabalhou, virou, empurrou. É na direita, tentava ali a jogada. A bola lançada outra vez agora pelo esforça. Inverteu, entregando na linha de zaga para o Del. Léo Pelé sai jogando. Ainda Léo Pelé pisa na bola, pensa no jogo. Dominou, 12 minutos e 50 de partida. 1-0 Bragantino. Gol foi marcado pelo Nátio, camisa 33. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Olha o machão da gama de novo. A bola de Matheus Carvalho deu o primeiro drible, inverteu na direita, alcançou por lá. A descida do João Vitor, ele brigou com a bola. bola na primeira tentativa, vai mais, garotinho, empurrou para Paulo Henrique, à direita da grande área, se atrapalha tudo, faz um carrossel por ali, ele girou, mas a bola foi cortada pela linha de lado. Olha aí, material elétrico e hidráulica na Diba, visite a loja de Jacarepaguá, estrada do Tindiba 695, ou compre pelo zap 3312-3900, Diba, o melhor, pelo menor preço. Voltava o Vasco de novo, tentava Esposa, o corte foi feito na zaga, tá bem recuado Sacha, Sacha virando, tocando na frente, tentou recuperar a bola espirrada, sobrando de novo na linha de zaga para Douglas, Douglas acionou na frente, era o Raul, ele tocou, era pra Sacha, escapuliu, perdeu o domínio, Piton chega primeiro, atrasa pro goleiro, Léo Jardim, 1-0 Vasco 14, Odel Aranha, aquela perguntinha básica, e aí? Tá gostando? Tô gostando do Bragantino, que se impôs. Não deixou o Vasco atacar. Tudo bem, garotinho. O gol é um tequinho, um rapa bosta em direção ao gol. O goleiro Léo Jardim falha clamorosamente. E o Nath empurrou para dentro do gol. O Vasco não acordou. Só chegou uma vez no chute do David, lá de longe, que foi para fora. Agora, tecnicamente, você percebe que o time do Bragantino é cheio de jogadores habilidosos e sabe o que faz. Agora, esse gol no início aí muda a característica do time do Vasco, que precisa atacar um pouco mais, garotinho. E vale ressaltar a qualidade do gramado do estádio na Bia Bichedi, hein? É um tapetinho, não tem nada a ver com o que eu tenho visto na maioria dos jogos. Ontem, por exemplo, lá em Salvador, o gramado era um chiqueiro. O outro dia, qual foi o jogo que a gente viu aí? Foi do Flamengo, não foi? O Flamengo também jogou num chiqueiro outro dia. Olha aqui, galera, no Face do garotinho. Francisco Lima, Raimundo Nonato, João Pedro, Lúcia Helena. Todo mundo deixando like no Facebook do garotinho. Gente, que se liga na gente. Doutor Jorge Paz, grande advogado, na Confraria Amigos da Barra. É da ala dos Pintacilgos da Banda da Barra. 7h17 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. Jogados 30 por jogar no primeiro tempo e o placar no Nabi Abichedi. Um gol marcado pelo Nacho. 0. A rádio líder no futebol. Lembrando que às 9h30 a bola rola no Maraca, Flamengo e São Paulo, jogão de bola. Luiz Penido, garotão da galera. E a palinha do Apolinho, Washington Rodrigues ontem. Fluminense perdeu. Bahia 2, Fluminense 1. Amanhã 9h30 no Engenhão tem Botafogo e Atlético Goianiense com Rafa, o Brabo. E a palinha do Rubem Leão, a fera. A quinta do Tupi girando o placar da noite. Alô, Vinícius Gama. Garotinho na arena do Grêmio, tricolor gaúcho abre o placar, 1-0 para cima do Atlético Paranaense, 18 minutos do primeiro tempo, informando assim saúde. É, galera, voltou de novo o Vasco, agora com o João Vitor, ele inverte jogada entregando para Léo, Léo sai jogando pelo time do Vasco da Gama, é o Vasco do Zé Colmeia, empurrando na direita, correu o Paulo Henrique, deu um drag na bola, é o David, David pintou o cabelinho e derrubou, a bola virada na meia, procurou a esposa de fora da área, tirou carimba na zaga, a bola volta agora no contra-ataque, a jogada é boa do Nacho, Nacho escapando da primeira, virou, tocou agora para Nacho, era pra Sacha, escapuliu do game, pede a bola, vem pra Léo. Léo Pelé deixando, agora pro João Vitor, deixa um pouquinho pra expulsa, foge, volta a jogar pelo Vasco, é o Vasco do Áureo Ameno, tocando na ponta direita, pra David, tabelou, a Galdames, devolveu, agora pra David, vai na linha de fundo, quando cruzou, subiu muito a bola, a cabeçada foi dada na área, era pelo David, voltou de novo, brigou pela bola, perdeu por ali, o Matheus tentou, é Matheus Carvalho, perdeu a bola para Sacha, Sacha no comando atrasando, deixando, olha Juninho Capixaba invertendo na ponta ganhada para Mosqueira, ele parte para dentro no primeiro que é Paulo Henrique, ainda Mosqueira deu a quebra de asa, virou, entregou na meia, bateu na zaga, voltou para ele, ele dá de teimoso, inventou jogada para Raul, é no comando, acionou, agora vem Gustavo Neves na ponta direita, Hurtado no barato dele, tabelou 1-2, a bola devolvida, Hurtado chegou, tomou a frente, entrou na área, apontou, atirou forte demais, a bola passar por todo mundo e vai sair do outro lado, Sérgio. É, rapaz, por pouco o Bragantino chegava ao segundo. O Hurtado não conseguiu nessa jogada trabalhada ofensiva pelo lado direito. Uma bela jogada, deixou o jogador do Vasco para trás, fez o cruzamento e ninguém para colocar o pé. Ela foi para a linha de fundo. 1 a 0 Bragantino, placar o Tese. Torcer e economizar no Açaí da Jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Gente que se liga na gente. Pedro Vieira, torcendo pelo Vasco no Ibra. Restaurante Árabe da Pompeu Moreno 27, em Copacabana. Alô, Pedrinho, sobe o som aí. A bola voltou, Nath trocou de caneta, apontou, atirou, espira. A bola volta agora para Raul. Raul empurrando, deixando na direita. Lançamento pelo alto, Gustavo Neves tentou na área, a bola cortada, sobe e vai para fora. Sérgio. Tentava o Capixaba e o Sacha também estava por ali. Queria mais envezado o lance. Acabou subindo o zagueiro do Vasco e mandando para escanteio, que favorece o time da casa, que vence por 1 a 0. E o placar é Dilma Material Elétrico. Assim, saúde, 35 anos cuidando de você e da sua família. A doutor João Carlos Pegado é o senhor do Assim Saúde. Ao escanteio, a ser cobrado pelo Bragantino pela ponta canhota. Preparado para a cobrança, está lá a camisa 22. Gustavo Neves vai bater para dentro da grande área. Caneta direita na bola, bateu de curva pelo alto, cabeçada. A bola passa por todo mundo e vai para fora. Se vai para dentro, entra o Sérgio. Nenhuma marcação. Gustavo cobrou o escanteio, houve o desvio, só que a bola foi para a linha de fundo. Na tentativa, mais uma vez, do Bragantino, que gosta do jogo. 1 a 0, placar assinado. 7h22 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 25 por jogar no primeiro tempo e o placar no Anabi. Um gol do Nacho. Vasco! Zero. Ouve o garotinho desenrola. Olha o Vascão de novo. A bola tentava com o Rossi, que está escondido no jogo. Perdeu a bola. A bola cortada vai pela linha de lado, girando, girando. Vinícius Gama. Garotinho, 23 minutos do primeiro tempo. Na arena do Grêmio, o tricolor gaúcho vai vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0. O gol foi do argentino Cristaldo, informando Assim Saúde. Gente que se liga na gente. Desembargador Werson Rego, torcendo pelo Vasco da Gama no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Thiago Samico, Valdir Garcia, os vascaínos da Igreja Messiânica da Barra da Tijuca. Voltou de novo o Vasco pela ponta direita, tenta fazer a rede. Lutou Luan Cândido, cometeu a falta. Parou e marcou. Você viu, Thiago? É, ele está justificando que usou o ombro, só que o árbitro interpretou que foi nas costas do Verrete, não ombro com ombro. Jogada faltosa, apesar da reclamação dos jogadores do Bragantino. Lado direito de ataque, é lance perigoso para o Vasco. Bragantino 1 a 0, placar Bet Speed. Tem novidade no time Pretop, só na líder em 5G. Você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Saiba mais em team.com.br/desce uma recarga. Quem vai bater a Piton? Ponta? Tá lá, João Vitor. Pra Piton. Piton pelo Vasco da Gama, lá na ponta direita, todo o Vasco avançado. A galera do Braga começa a pupar. Vai à direita da grande área para ser cobrada a falta pelo time do Vasco. O Rossi também está lá. É o Piton e o Rossi. Piton pela caneta esquerda, Rossi com a caneta direita. Tudo prontinho. O Vasco está na frente. O Bragantino ganha por 1 a 0. Gol do Nátio, camisa 33. Correu Piton, caneta esquerda, passou pela bola. Rossi bateu, chegou, cortou a zaga. A bola vem para Galdames. Ainda Galdames brigou contra ele. O Nátio leva vantagem por ali. O jogador Gustavo Neves empurrou na esquerda. Piton recupera o domínio de bola pelo Vasco da Gama, virando, atrasando. A bola tocada agora de João Vitor. Tá dando agora expulsa. Ainda expulsa. Pisa na bola, pensa. Toca para Matheus Carvalho pela ponta esquerda pelo time do Vasco da Gama. O Vasco do Genilson Araújo, o melhor repórter parte aérea do Brasil. Lançou para Verrete, chega primeiro, botando Douglas e botando a bola pela linha de lado. Cuide da sua saúde e de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Daqui a pouco tem um show do intervalo com André Ribeiro, a palhinha do Del Aranha e o jornalismo da Tupi sempre atento em ação. Vem Piton, Piton cruzou da ponta esquerda, pelo volta para a área, cortou a zaga, matou no peito, a bola tabelada, voltou de novo, olha o cruzamento, passou por todo mundo, Rossi, a bola desvia e vai para escanteio. É isso, Thiago? É isso sim, garotinha. A marcação do árbitro é de escanteio, o último toque foi da zaga, né, do Bragantino. O Vasco tentava uma jogada no interior da grande área, mas teve desvio, escanteio lado direito, 1-0 Bragantino, placar açaí atacadista. Rossi, esse jogo tá rápido igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta, paga BetSpeed. Escanteio cobrado, Verrete cabeceia, a bola vai pra fora, pra fora, pra fora. Lembrando pra galera, logo mais 9:30 da noite tem Flamengo e São Paulo rolando bola no Maraca. Luiz Penido, o garotão da galera, e a palinha do Apolinho, comentarista de 13 Copas do Mundo. Amanhã 9:30 no Engenhão tem Botafogo e Atlético Goianiense. Rafa, o brabo, a maior revelação do rádio esportivo brasileiro, vai transmitir com a palinha do Rubem Leão, a fera. E terceiro prêmio Super Drink, deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B e zero açúcar, energia com sabor e saúde. Bola longa na quadra pro Bosqueira, ela vai pela linha de lado e arremesso para o Vasco da Gama bater. Brasileiro não vive sem rádio, o seu melhor companheiro. Olha aqui, galera, a bola volta a rolar, o Vasco perde por 1-0. Léo Pelé tocou na esquerda para Lucas Piton, faz lançamento em profundidade, correu, David tentou, entrou na área, perdeu, o Bangalô vai cruzar, cruzou, bateu na zaga, aparece cortando, Hurtado, fica com a bola dominada, chuta forte na frente, passou pelo Nacho, vem pra Sacha, ainda Sacha vai devolver pro Nacho, ele foi puxado, é falta, o árbitro não deu ainda, agora deu, é falta contra o Vasco. João Vitor sentiu o joelho esquerdo, hein, ô Sérgio? Foi no lance em que ele partiu para defender justamente ali a bola, o Sacha fez a proteção e o jogador do Vasco da Gama continuou atrás, aí deu uma virada no joelho no momento em que o lance já estava quase paralisado, e ele sente o joelho esquerdo, por isso o jogo também parou, garotinho. Gastrogel 3-1, na defesa das vias, acidez e gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento, seu uso pode trazer risco, se persistirem os sintomas, médico deverá ser consultado, leia bula. Alô, Alexandre França, presidente da Mediquímica, ele é vascaíno, Vasco tá perdendo por 1-0. Alô, Marcelo Araújo, aí em Juiz de Fora, são 26 minutos de jogo, 19 por jogar no primeiro tempo, Bragantino 1, Vasco da Gama 0, qual é dessa parada? Dé, o Aranha, o que tem amanhã? Continua, garotinho, o time só jogando. Vamos lembrar que o Bragantino faz o gol em 6 minutos, quando ele pressionava. Foi a única bola que foi no gol em direção ao gol do Vasco, e o Léo Jardim comete uma falha gritante. O Nacho empurrou para dentro do gol e até agora o Vasco não conseguiu fazer com que o goleiro Lucão trabalhasse no jogo. Então é um Bragantino ainda muito melhor em campo. Gustavo Neves vai bater a falta da ponta direita, bateu pelo ponto para área, a cabeçada foi dada, passa por todo mundo depois da cabeçada do Luan Cândido, a bola vai para fora, mas o Arthur desvia na zaga e por isso é escanteio. A bandeirinha tava dando tiro de meta, hein, Sérgio? E eles não estavam se entendendo, aí o jogador Paulo Vitor, ou melhor, João Vitor, tá voltando para tentar ver se nesse escanteio aí o Vasco acaba não sendo surpreendido, porque prevaleceu a marcação do escanteio pela esquerda, garotinho. Detalhe, no Insta do garotinho, Leonardo Elias, Cláudio Regis, Hélio Abreu, Wallace Martins me seguindo no Instagram para conferir meu comentário depois do jogo, galera. E Bragantino 1-0, escanteio, vai bater, o Gustavo Neves bateu pela canhota, atrasou bola, entregou agora para Mosqueira, vai ameaça, partiu para dentro da grande área, não cheguei para mim, chutou rasteiro, defendeu o Léo Jardim. rasteirinha e no cantinho direito. Valeu, Sérgio. Como valeu, garotinho. Foguete, né? Levou perigo, mas estava ligado dessa vez. O goleiro Léo Jardim fez a defesa. Bragantino 1-0. Pra cá, Gastrogel. Chegando das faturas, faz que nem os boletos. Sempre vença. Aí o Sérgio de Paula pergunta: o Sinap está pago? Sinap Seguros 0800-702-9930. Gente que se liga na gente. Ronaldo da Yumbi, torcendo pelo Vasco da Gama. É o personal treino do Pia Six no Waterways. Alô, Ronaldo. O papai da Duda. 28-17 para terminar o primeiro tempo. Bragantino 1-0. Vamos girar o placar da noite. Alô, Vinícius Gama. Garotinho, Campeonato Brasileiro, 31 minutos. O Grêmio vai vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. Liga dos Campeões. O Bayern de Munique está na semifinal. Venceu na Alemanha o Arsenal 1-0. Informando o time. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Alô, Lucas Gazum no Recife. Alô, Milton Nobre, aquele abraço. Olha o chutão pegando dentro da grande área. Tentou. Demorou muito o Galdames para cruzar e por isso a bola vai para fora. Tá valendo demais, Thiago. É, a jogada tava parada, garotinho, com impedimento, aquele protocolo, mas mesmo assim, né, foi muito lento o Galdames. Era para chegar inteiro e fazer o cruzamento. A zaga até fez o corte, seria escanteio, mas a bola é do Bragantino, que tá vencendo 1-0, placar Mad Levinson. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Olha aí, galera, são 7h31 da noite em Bragança Paulista. O Vasco vai perdendo daqui a pouquinho. Tem um show do intervalo com André Ribeiro Dinâmico, a palhinha do Del Aranha e o jornalismo da Dubi. No comando, a Márcia Pinho. Vai entrar em ação, galera. Material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a loja Jacarepaguá, Estrada do Tindiba 695. Compre pelo zap 3312-3900. Diba, o melhor pelo menor preço. Vai lá, vai ter alteração no Vasco aí, ô Thiago. É, o Puma Rodrigues saiu do banco para o vestiário, garotinho. Não sei se é um pit stop. Ah, tanto tá lá, de repente vai lá dentro. 7h32 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 15 por jogar no primeiro tempo e o placar no Nabi. 1-0. Alô, garotinho. Oi, José Carlos Araújo, tudo bem? Aqui é Fátima Bernardi. Eu tô ligadinha esperando um golzão do Vascão, hein? Valeu! Talento da Fátima Bernardes, galera. Onde é que ela faz? Ela faz bem demais. Torcer e economizar no Açaí da Jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. 1-0 Bragantino. E o Vasco não reage, Dé. Tô impressionado. Aliás, o Galdames, ele é um fantasma. Porque ele não participou do jogo. E a função dele, garotinho, ele tá à frente do esforço do Matheus Carvalho. Ele seria como um armador. O Rossi não joga e a bola não chega no Verrete. Até agora, 31 minutos de Bragantino, garotinho. Olha o Vascão de novo. O Matheus Carvalho lança dentro da grande área. Rossi de cabeça, houve indecisão. Chegou o Verrete, tocou, entrou. Parou. E vai dar impedimento do Verrete. Thiago. Essa é a sinalização do árbitro fazendo a linha, ou seja, a posição de impedimento. A zaga bateu cabeça. O Verrete deu um biquinho, né? Biquinho de chuteira para tirar do goleiro. A bola foi lá dentro, mas realmente no início da jogada, não era nem a posição do Verrete, garotinho. No início da jogada, o Rossi estava impedido e por isso a marcação da condição irregular. 1-0 Bragantino para cá, Bet Speed. Era o Rossi que a assistente Fernanda Krieger assinou e anulou. Tá correto, Dé? Correto, para mim tá. Agora que lambança da zaga do Bragantino, hein? Que sorte. Na hora que eles erraram, teve esse lance aí um pouquinho à frente. pouquinho à frente o Rossi e a bola sobrou pro Verret. Tomara que volte mais aí, porque eu já vi gol sendo anulado, inventado. Quem sabe, garotinho? A única vez que bateu cabeça a defesa, falhou e o Verret empurrou pra dentro do gol. Mas eu vi o Rossi. Pelo menos quase que na mesma linha. Tá aí. Garotinho. É porque quem tá marcando diretamente o Rossi tá atrás. Mas tem um outro jogador com o pé. Então a linha está sendo marcada do Rossi, o outro lado, outro jogador do Bragantino, que deixa uma dúvida de que ele poderia estar em posição legal. Mas pouquinha coisa ele estava impedido pelo ombro. Essa é a marcação da arbitragem. Lance bem difícil, garotinho. Esse negócio de botar linha vermelha, linha azul, tá aqui o ombro, tá um pouquinho na frente. É uma frescura chata pra caramba no futebol, né? Cacete, garotinho. Essa desgraça tem que acabar, tá? Se dá alguns impedimentos aí que tem unha decidindo. Gustavo Neves tocou na frente e cortou a zaga. Tenta contra-ataque. O time do Vasco da Gama, Galdame, faz lançamento longo. Correu, David saiu da meta, Lucão, e defendeu. Assim saúde em todas as regiões da cidade para cuidar de você. Olha você soltando a voz do WhatsApp 980-18-8880. Tem gente na linha. Fala, garotinho. Boa noite. Aqui Newton Júnior de Bom Sucesso com meu filho Juninho, minha filha Jeline, minha esposa Silvia. Assiste. Assistindo o Vascão e de ouvindo na caixinha, na Tupi, aquele abraço! Valeu, vendeu seu peixe, ficou bem na família, cara. Aí, bom sucesso recebendo o meu abraço. Tem novidade no Timbre Top, só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no Apps e Delivery. Saiba mais em tim.com.br/décima recarga. No Face do Garotinho, Vinícius Lourenço, Saulo Cirino, Maurício Alencar, Francisco Estevam. Quer ouvir o seu nome na transmissão? Mande o seu recado nas minhas redes sociais. Parece que eu vi aí também o Maicon, né? É, o Puma Rodrigues fez o pit stop dele, tá de volta no banco de reserva. Já o Maicon tá fazendo ali um aquecimento por conta daquele problema anterior no joelho do João Vitor. Tem que saber se dá pra ele ou não. Tá sendo observado pelo departamento médico do Vasco, Garotinho. Paulo Henrique correu mais do que a bola, virou o jogo e entregou agora pra esposa. Ele no comando, Matheus Carvalho atrasando o Paléu. Olha o Léo Pelé, bateu na canhota pra Lucas Biston. É o Vasco da Gama do Martinho. Eu quero o Martinho imortal na Academia Brasileira de Letras. Alô, meus amigos imortais, vamos eleger o Martinho. A cabeçada foi dada no gamepad e volta de novo o time do Vasco da Gama. Ele volta com o Léo Pelé, dando uma de teimoso. É o Vasco da Thaís Araújo. É na ponta canhota. A Lucas Piton livrou pro meio do tabelão de novo. Agora a bola vem pra expulsa. Deixou na meia. Matheus Carvalho fica muito preso. Descolou jogada na direita. Alcançou João Vitor, driblou primeiro, conduziu, vai na entrada da grande área, bateu rasteirinho de Galdame na direita, cruzamento de Rossi, desbate, cortou a zaga. Quando saiu, a bola já tinha ultrapassado a linha de fundo. É escanteio que favorece o Vasco. 7h38 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 36, 9 para terminar o primeiro tempo e o placar no Navia de Xedi. 1-0. Olha, o Rossi vai bater escanteio pela ponta direita pelo Vasco. Tá na hora do empate, galera. Caneta direita na bola, bateu pelo botão pra dentro da grande área, passou pelo primeiro. A bola vem pra Piton, trombou, foi dominado inteiramente ali pelo Mosqueira. Ele busca a jogada de contra-ataque, enfiou bola na direita. O Tato tentou devolver, caiu. A bola sobra de novo. O corte foi do Paulo Henrique. Paulo Henrique deixando, ainda tentando partir pela direita. Agora joga dele João Vitor, ele leva, ultrapassa a divisão do gramado, pinta na intermediária contrária, rasteirinho, tocou a bola para Rossi. É o Vasco da Vanessa Richi, cruzou, bateu na zaga, espirou, sobrou Matheus Carvalho, levou um come do Raul, tentava agora Nátio, sofre uma falta do Léo Abidro Parimaca. Cuide da sua saúde, ninguém você ama, com produtos de qualidade, acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Vasco.com.br. E gente que se liga na gente, Sérgio Romai, torcida do Vasco da Gama, é presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Alô, Romai, o Vasco está perdendo por 1-0. E olha de novo o time do Bragantino na canhota, lançamento do Luan Cândido na área, cortou a zaga Léo, a bola voltou, tentava de novo, era o Guilherme Lopes, a bola vai pelo lado e arremesso que favorece o time do Bragantino. Girando, girando, Vinícius Gama. Garotinho, daqui a pouco, às 8, teremos na Arena MRV Atlético Mineiro e Criciúma, e na Arena Barueri o Palmeiras enfrenta o Inter de Porto Alegre, formando o Super Drink Premium. Olha a galera, o Super Futebol Tupi, Team 5G, com a Litoral UFM 94,5. Alô, Jorge de Bonê, aquele abraço. Rei de Mania, Uberlândia, Araguari, região. Alô, Wellington Salgado, aquele abraço. Olha a cabeçada encontrando no comando, tentou entrar por ali o David. Pra mim, ele foi puxado aqui fora da grande área, ou não foi? Ô, Thiago. Ele se enroscou com o Hurtado, reclamou de falta. Hurtado levantou, disse que não fez a marcação do árbitro, foi deixar o jogo seguir. Não houve falta em cima do David, 1-0. Bragantino, placar Bet Speed. Esse jogo tá rápido, igual vai ganhar com a Bet Speed. Faça a sua aposta. Paga Bet Speed. Olha o Vascão de novo. A bola bem de roça na ponta, ganhada pra Bidon, partiu pra dentro do primeiro, driblou de calcanhar, entregou pra David. David no comando de ataque de novo, agora pra roça. Atrasando a Matheus Carvalho, daí na ponta ganhota, Piton chegou à esquerda da grande área, clareou, lançou pelo ponto para o David, o Verrete de cabeça, a bola sobe e vai para fora, o Thiago. O Verrete tentou a cabeçada, mas sem nenhuma direção, pegou mal demais, ela subiu, encobriu o travessão, tiro de meta para o Bragantino, vencendo 1-0, placar Pet Nacional. E terceiro prêmio Super Drink, deliciosos sabores de fruta, das cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. 39,5 desse primeiro tempo, Bragantino 1-0, gol do Nacho. Nacho tem a camisa 33, uma falha do goleiro Léo Jardim. Olha a brincadeira lá, o Douglas entregou, mas não soube partir para dentro do Galdames. A bola carimbada nele, partiu, agora cortou o Matheus Carvalho, a bola vai pela linha de lado, é arremesso lateral. Gastrogel 3-1. Na defesa das acidez e gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Galera, você do volante, obrigado pela carona que me dá. Como a Tupi, ao seu lado, seja paciente nas estradas, para não ser paciente no hospital. Dirija com cuidado. É uma falta a favor do Vasco, Thiago? Lateral para o time do Vasco, que nesse momento tem a posse de bola, garotinho. A falta cobrada, voltou de novo o Léo Pelé, bateu o Gutinho, agora Matheus Carvalho, descolou para o João Vitor, ainda do grande círculo, empurrando na direita, até o domínio de Paulo Henrique, devolveu de novo para João Vitor, é o Vasco do Leleco Barbosa, do Denis e delas, avançando com Léo, Gutinho, a Matheus Carvalho, outra vez agora para Léo, Léo Pelé, dominou, gerou, pensou, tentou lançar, não deu, bateu bola na ponta, canhota, outra vez para Lucas Piton, devolvendo agora para o Léo Pelé, tocou um pouquinho na frente a Galdames, Galdames vai inverter jogada, inverteu, João Vitor bem avançado, abre na ponta direita para Paulo Henrique, tabelou, escorregou o Rossi, o quadrinho foi feito, olha o contra-ataque agora com o Raul, foi puxado pela camisa, pelo Paulo Henrique, é falta contra o Vasco, Thiago. É verdade, mas o juiz não aplicou o cartão, apenas deu a falta quase ali no círculo central. Poderia até ter aplicado, foi um puxão do Paulo Henrique em cima do Juninho Capixaba. Bragantino 1-0, placar Açaí Atacadista. Chegando das faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. Aí o Pedro Bogão pergunta, o Sinap tá pago? Sinap Seguros 0800-702-9930. 1-0 ganhou Braga. Olha o Hurtado, matou no peito, vai à direita da grande área, tenta ir na linha de fundo, não conseguiu, prendeu a bola, deu um cheguinho, atrasando bola, agora Gustavo Neves na meia, vai chutar de longe, Raul chutou torto, a bola vai pra fora. Oxara, assim não dá, Sérgio. Ah, não dá, que porcaria, né, garotinho? Raul 23 de longe, torto, Bragantino vence 1-0 e o placar é Altese. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. 42, 3 minutinhos para terminar o primeiro tempo. 1-0 ganha o Bragantino. A bola volta de novo de Gustavo Neves, perde a bola, espirra, vai sobrar agora para na zaga. É Luan Cândido atrasando, atrasou para o goleiro Lucão. Lucão mete o pé direito na bola, ela torta, vai pela linha de lado, arremesso para o Vasco bater. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Girando, Vinícius Gama. Carotinho, vamos chegando a 45 do primeiro tempo. Segue 1 para o Grêmio, 0 para o Bragantino. A bola vai rolar às 8 no Castelão para Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza venceu o São Paulo no Morumbi. O Cruzeiro derrotou o Botafogo no Mineirão, informando o time. A galera ligada no YouTube da Tupi: Valdivino Santos, Francisco Assis, José de Paula, Evandro Argolo. Se inscreva no canal da Tupi no YouTube. A falta que favorece o Vasco na entrada da grande área. Quem bate bem dali, Thiago? Dali, garotinho, tem que ser o Piton. Todo mundo vai para a área do Bragantino, Vasco em busca do empate. Aí dali dá pra bater direto, né, não, Débora? Mas eu acho também, Thiaguinho falou que vai ser cruzamento, tô achando, tá um pouco do lateral, né? O Vasco não chega, né, garotinho? Quem sabe não consegue aí um gol meio barra, meio tijolo ali. Piton bateu pelo alto na área, largou o goleiro. No munhecaço ele bota a bola pela linha de lado. Material elétrico e hidráulica na Diba, visite a loja Jacarepaguá, estrada do Tindiba 695, ou compre pelo zap 3 12 39 00. Diba, o melhor pelo menor preço. 44, lançamento na área, cortou de novo no munhecaço, goleiro Lucão. A bola de Juninho Paulista vem para Raul, ao tocando, ao Tado, faz lançamento longo, chegou o primeiro, cortou na cabeça do João Vitor, perdeu a bola Matheus Carvalho, correu pela canhota, Piton tabelou, devolveu, é Piton à esquerda da grande área, quando cruzou a bola carimba na zaga e sai, e vai pela linha de lado. Torcer e economizar no Açaí da Jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. 44,5. Bragantino 1-0. Gol marcado pelo Nátio. E volta o Vasco a trocar passe agora com o Léo. Léo Pelé do grande círculo. A João Vitor empurrando na direita. Encontrou bem colocado o Paulo Henrique. Ele fica meio preso por ali. Devolveu de novo agora para João Vitor. É o Vasco da Fernanda Abreu. Ainda pela intermediária contrária, com Léo Pelé, rasteirinho na ponta canhota, é pra Piton, deu o primeiro drible, conduziu, virou, entregou pra dentro da linha de fundo, cruzou pelo volto, chegou, passou por dois, a bola vai ser cortada, lá pela canhota, pelo Mosqueira, ele parte pro contra-ataque, prendeu a bola, é marcado por dois, perdeu a bola, comete falta no expulso, o árbitro Parimaca, 45, vamos até 49, são 4 de acréscimo, galera, assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar. E olha o Vascão de novo. Ele volta com o Léo Pelé. Prendeu, girou, trabalhou ainda pela esquerda. Pelo time do Vasco da Gama. O Vasco do Bruno Mazeu, papai do João. Voltou de novo. Matheus Carvalho rolando. A João Vitor é na ponta direita. Para Paulo Henrique, lançou pelo alto. Botou muito, a bola descaiu. Olha o munhecaço do goleirão. Matheus Carvalho dominou no peito e atirou para fora. Com o goleiro fora da meta. Ele chutou para fora, Thiago. É, o Lucão saiu mal, deu o tapa, cortou parcialmente e ficou caído. O Matheus Carvalho pegou o rebote da entrada da área e bateu forte, rasteiro. O gol estava aberto, relativamente aberto, porque tinham dois jogadores do Bragantino, mas o goleiro caído, ele errou a direção do gol. Quase o Vasco empata, 1-0, vence o Bragantino, placar Bet Speed. Lembrando pra galera, no Maraca, 9:30 da noite, tem jogão de bola Flamengo e São Paulo. Luiz Penido, o garotão da galera, com a palinha do Apolinho, Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil. E amanhã, 9:30, Engenhão, Botafogo e Atlético Goianiense, Rafa, o brabo, e a palinha do Rubem Leão, a fera. 46, vamos até 49, galera. O Vasco perdendo. Tem novidade no time para top, só na líder em 5G. Você recarrega e ganha desconto no Apps Delivery. Saiba mais em jim.com.br. desce uma recarga. Alô, Dani Ferro, aí Nadinha, aquele abraço. A bola voltou lá, linda pela esquerda. É o Guilherme, ele manda o Bruto gol, tentou inverter jogada, tomou no comando, botou João Vitor, alcançou por ali, Juninho Capixaba, ninguém pede, a bola alcançada pelo Guilherme, Guilherme atrasando pro goleiro, é o Lucão, ele bate imediatamente pra Douglas, girando, empurrando, entregando, é na direita, a bola vai pela linha de lado, arremesso lateral, é pro Vasco bater, bateu o Piton, a bola atrasada agora pra ele, virando pro Léo Pelé, daí pra João Vitor, ultrapassa a divisória, aluga meu campo pelo time do Vasco, deixa um pouquinho pra Galdames, ainda Galdames construindo jogada pela minha esquerda, a Léo Pelé tenta pintar, bateu em profundidade, driblou primeiro, olha o lançamento, Matheus Carvalho errado, botou o Luan Cândido na cabeçada, insistiu Galdames, completa Guilherme, a bola sobe muito, Sacha de cabeça, encontrou Juninho Capixaba, bateu de prima, agora a jogada na canhota de Mosqueira, adiantou, mergulha Léo Jardim, defende Sérgio, ali era na velocidade, mas estava todo desengonçado ali o Mosqueira, o Vasco da Gama no contra-ataque, garotinho, vem ali pela esquerda, olha o Piton, 1-0 ganha o Bragantino, Lucas Piton pela ponta esquerda, bateu, deixou um Coutinho, agora Matheus Carvalho no comando, Galdames inverteu, é da esquerda para a direita, é pro Vasco, um pouco apagado no jogo, partiu para dentro no primeiro, lutou, tentou cruzamento, quando cruzou, bateu na zaga, voltou de novo para Rossi, ele não tem velocidade, ganhou lateral, cuide da sua saúde, de quem você ama, com produtos de qualidade, acesse www.supersaudavelshopping.com.br. 1-0 Bragantino, gol do Nacho aos 6 minutos de jogo, numa falha do Léo Jardim, que largou a bola no pé dele. Nacho, camisa número 33, marcou o único gol do primeiro tempo. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Um gol do Nacho. Zero. Com a Tupi, a Litorão FM, a Rede Mania na Tupi, a bola não para, são 7h51 da noite e vem aí Garotinho, valeu garotinho, intervalo de jogo, 7h51, o Bragantino vai vencendo o Vasco da Gama por 1-0, jogo que está sendo realizado em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, aqui na Tupi você tem opinião e tem informação, eu vou ao plantão Tupi de Esportes, alô Vinícius Gama. André, Série A do Brasileirão, segunda rodada na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho vai vencendo o Atlético Paranaense por 1-0, gol do argentino Cristaldo. Daqui a pouco às 8 na Arena MRV tem Atlético Mineiro e Criciúma, Arena Barueri, Palmeiras, Internacional, Castelão, Fortaleza e Cruzeiro, Alfredo Jaconi, Juventude e Corinthians. 9:30 Maracanã, Flamengo e São Paulo. Ontem na Fonte Nova o Fluminense perdeu para o Bahia por 2-1. Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, o Bayern de Munique está classificado, venceu o Arsenal por 1-0. Na Inglaterra, Manchester City e Real Madrid empataram 1-1 e nos pênaltis deu Real Madrid 4-3. Portanto, na semifinal teremos Real Madrid e Bayern de Munique. No outro jogo, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, André. Valeu, 7h53, torceria economizada, açaí da jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Cuide da sua saúde, de quem você ama, com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça sua aposta. Paga BetSpeed. Assim, saúde, 35 anos cuidando de você e da sua família. Gastrogênese na defesa da azia, acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, médico deverá ser consultado. Leia a bula. Material elétrico e hidráulico é na Diba. Visite a loja de Jacarepaguá, estrada do Tindiba. 695, ou compre pelo zap 3312-3900. Diba, o melhor pelo menor preço. Aqui na Tupi, a informação não para, na terra, no mar e no ar. Vamos ao Tupicóptero. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Hoje é dia de superfeira no Inter. Vem, estamos esperando você. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% desconto no seu combustível. Ligue 4000-1939. Caminho, plano de saúde a partir de R$79. Consulta sem carência com médicos de excelência. WhatsApp 24559600. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Alô, Viviane Costa. Alô, André Ribeiro, trazendo atualizações do trânsito na linha amarela, porque tinha um carro pegando fogo agora há pouco, bem ali na altura do túnel da Covanca, isso na pista sentido Barra da Tijuca. Ainda tem congestionamento com reflexos a partir de Bom Sucesso no sentido Fundão. Muita gente reduzindo a velocidade ao passar pelo local e tem retenções da freguesia até a chegada à Água Santa. Quem puder, evite o deslocamento pela linha amarela, dando preferência a Grajaú-Jacarepaguá, que ainda está com pistas livres. Com o Bradesco Seguro Residencial sob medida, você conta com diversas coberturas e serviços de assistência dia e noite. Bradesco Seguros, com você sempre. Viviane Costa, direto para a Super Rádio Tupi. Valeu, Viviane. 7h55, chegando as faturas. Faz que nem os boletos sempre vença. O Sinaf está pago. Sinaf Seguros 0800 702 9930. Só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Recarregue seu time pra top, baixe o app e aproveite. O bom jornalismo da Tupi. Plantão do Jornalismo. Notícias, Daniel Dutra. Boa noite, André. Complementando a informação sobre o incêndio no túnel da Covanca, na noite desta quarta-feira, uma faixa do túnel foi ocupada na altura da Água Santa. Os bombeiros foram acionados e controlaram o incêndio. Apesar do susto, não houve vítimas, André. Muito bem. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. E Ticino Premium Super Drink, deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B e zero açúcar. Energia com sabor e saúde. Eu continuo no Jornalismo da Tupi. Notícias, Luiz Silva. André Ribeiro, sargento da PM, Arlen Medeiros de Paiva, foi baleado em um confronto com milicianos em Santa Cruz, na Zona Oeste, na tarde de hoje. Infelizmente, morreu agora há pouco no Hospital Municipal Pedro II. O sargento Arlen participava de uma ação contra uma milícia que atuou na região quando criminosos armados atiraram e o atingiram. Ele foi socorrido para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Arlen tinha 41 anos e deixa a esposa e dois filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento dele, André. 7h57. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Futebol com bebida gelada é a combinação perfeita, não é? E quem é Team Pré-Top ganha desconto no app Zé Delivery quando recarrega. Primeiro, você faz uma recarga no seu Team Pré-Top. Você vai ter desconto em bebida gelada, muita internet e outros benefícios. Depois, é só baixar o app Zé Delivery e resgatar o desconto de R$15 na hora da compra. Pronto! Já, já, sua bebida gelada tá chegando? É muito fácil, né? Então, bora colocar mais diversão no seu dia com a Team. O jogão do seu time vai ficar ainda melhor. Tá esperando o quê? Faça logo sua recarga no Team Pré-Top e aproveite. Se você ainda não é Team, venha logo para Líder em 5G no Brasil. Team, imagine as possibilidades. Saiba mais em team.com.br/desce uma recarga. Beba com moderação. Ação destinada a maiores de 18 anos. O Tour Maracanã é uma opção também para a sua empresa. Conheça nossos pacotes corporativos customizáveis, visita guiada e experiência Maracanã com chute a gol na grama sintética. Conheça um pouco mais sobre o Tour Maracanã no site tourmaracanã.com.br. Super Futebol Tupi, Team 5G. Muito bem, Altese Peças. Autopeças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio, na Altese. A peça mais importante é você. Faça parte da torcida Cavacas Global Esportes, onde você encontra tudo em vestuários esportivos e acessórios. Visite boutiquefutebol.com.br ou vá a Uruguaiano 62, no centro do Rio. Cavacas Global Esportes. Eu vou Maracanã, no camarote do Pitim 5G, com o repórter Marcos Vinícius. Alô, Mr. Bean. Boa noite, André Ribeiro. Aquele abraço para você. Já marcamos presença aqui no camarote VIP da Tupi, o camarote Tim 5G, aguardando nossos convidados para mais uma noite de futebol. Hoje, Flamengo e São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se você não é Tim, eu tenho uma notícia incrível para você. Agora você pode experimentar de graça a rede líder em 5G no Brasil. Estamos falando do Test Drive Team. São 30 GB por até 30 dias, sem pagar nada. E o melhor, é rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o aplicativo Meu Team e teste já. Team, imagine as possibilidades. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos ouvir a galera aqui no camarote opinando, falando sobre o jogão. É com você, André. Valeu, Marcos Vinícius, direto do Maracanã, palco de Flamengo e São Paulo, daqui a pouco, 9:30 da noite. Não perca amanhã no caderno de esportes do Jornal Meia Hora. A cobertura completa deste jogão, Meia Hora, é pra ler e curtir. Venha saborear o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, Botafogo. Acesso pelo estacionamento do Casa Gourmet. Temos espaço Kids. Chegou a hora de opinião. O que, que ele achou do primeiro tempo? De 1 para o Bragantino, 0 para o Vasco. Ele está chegando. Ele tem a manha. É o Aranha, o cara que tem a manha. André, vou te falar um negócio. Calma, hein, calma, calma. É, a notícia não é muito boa para o torcedor do Vasco. Eu salvo a barra aqui nesse jogo do João Vitor e do Léo, que são dois zagueiros de área. E um pouco do esforço no meio campo, um pouquinho pela combatividade, apesar de não estar fazendo uma grande partida, do Matheus Carvalho. Mas é disparado o Lucas Piton, o melhor jogador do Vasco no jogo. Se acontecer alguma coisinha, sempre foi aqui através do Piton. Mas em compensação, claro que a gente esperava que o Bragantino viesse para cima, jogando em casa. O Vasco tem uma característica de se defender melhor. Não é muito veloz nos contra-ataques, mas se defende melhor do que ataca. E durante até o lance do gol, o Vasco não tinha passado do meio do campo. E o gol aconteceu aos 6 minutos, num chute do Hurtado de fora da área, que dá uma raspada na perna de um dos zagueiros do Vasco, mas uma bola muito fácil no meio do gol, e inexplicavelmente o goleiro Léo Jardim, como que se entregasse a bola para o atacante. Não deu para entender que tipo de falha é essa do Léo Jardim, em que um dos bons jogadores do jogo, Nacho, junto com o Mosqueira, foi e empurrou a bola para dentro do gol. E para tu ter uma ideia, durante 25 minutos, o Vasco só atacou duas vezes. Uma bola aos 11 minutos que o David recebeu aqui do lado esquerdo, tentou limpar para o meio, chutou lá na bandeira de corda, longe para cacete. E uma falta lateral cobrada para a área, em que não aconteceu nada. Um escanteio que o Verrete cabeceou todo para fora. Isso aqui aconteceu nos primeiros 25 minutos. Além do gol, o Hurtado, que é outro bom jogador nesse jogo, porque o Piton, ele ataca muito bem, mas ele não tem uma eficiência muito forte na marcação. Então aqui por esse lado, fica o Nacho e o Hurtado. E o Hurtado fez uma jogada individual, Saúl lambendo todo mundo, com 18 minutos, cruzou na boca do gol. Para a sorte do Vasco, o Sacha chegou um pouquinho atrasado, porque senão seria 2-0. Teve um outro chute do Gustavo Neves, da entrada da área, que o Jardim pegou. Engraçado que essa bola foi mil vezes mais difícil do que a bola que foi em direção ao gol, que ele falhou. O Vasco só foi chegar a primeira vez com perigo. Uma bola jogada, longa, em que sai o gol do Verrete. Mas quem cabeceia a bola para o meio da área é o Ross, que estava por trás da zaga e foi acertado a marcação desse impedimento. Não, não. O time do Bragantino administrou com um time habilidoso, de bastante toque, mas também não chegou mais com perigo nenhum. E foram quatro minutos de acréscimo. Eu posso garantir para você, André, que nesses quatro minutos de acréscimo, o Vasco jogou melhor do que todos os 45. Porque aí ele já começou a agredir um pouquinho mais e houve dois ou três cruzamentos para a área. Foi aí que apareceu o goleiro Lucão. Duas vezes ele deu soco. E numa dessas, na segunda vez, há um cruzamento para a área, ele dá um soco, cai, porque ele choca com o seu zagueiro, o Douglas Mendes, e fica no chão. E na entrada da área, o Matheus Carvalho conseguiu dominar, tocou na frente e poderia ter feito o gol. Só que ele chutou para fora. Foi essa a melhor oportunidade que o Vasco teve. Então, é um placar merecido. Não existe justiça no futebol. A notícia boa que eu tenho para o Vasco é que futebol são dois jogos, possivelmente dois jogos sempre na mesma partida. O que aconteceu aqui agora nesse primeiro tempo, o Bragantino ser melhor tecnicamente, pode mudar por completo no segundo. Mas para isso é preciso que alguns jogadores, eu vou citar, vou dizer nomes aqui. O Paulo Henrique não jogou. Não conseguiu jogar, apesar da força que ele tem. O Galdames foi um fantasma em campo. Não apareceu hora nenhuma. E olha que ele é o jogador que está fazendo a função que deveria fazer o Paê. Porque ele joga à frente do Esposa e do Matheus Carvalho. Ele é tipo meia. E na frente o Ross não conseguiu fazer muita coisa. Mas mesmo assim o Ross foi menos pior ainda do que o Deide, que também não conseguiu jogar. E se esses homens laterais, à exceção do Piton, o armador e os dois homens de beirada não conseguem produzir, o que você quer que o Verret faça? Ele não tem velocidade. Então, pode ser que com mudanças aí, de repente pode entrar o Alisson, pode ser que o Vasco acorde no segundo tempo, porque possivelmente, André, poderemos ter outro jogo no segundo tempo, parceiro. Muito bem, a bola vai rolar e ele está de volta para um segundo tempo eletrizante de Vasco e Bragantino. O verdadeiro garotinho. Voltei depois do intervalo que André Ribeiro Dinâmico comandou com a palhinha do Del Aranha. Vamos ao segundo tempo de Bragantino 1, Vasco da Gama 0, hein? Garotinho, entrou o Zé Gabriel, 23, no lugar do Matheus Carvalho, 85, Rayan, 77, no lugar do Rossi, 31. Tá aí, portanto, o Rossi que eu comentava com o Bé aqui no intervalo não tá jogando. A saída foi dada, tentou Sacha tirando, defendeu o goleiro Léo Jardim. Garotinho, hein? Teve outra mudança, Michael, camisa 4, no lugar do João Vitor, 38, aquele problema no joelho. Estão confirmando Michael 4, Zé Gabriel 23 e Rayan 77, saíram João Vitor 38, Matheus Carvalho 85 e Rossi 31. Ah, legal, vamos ver se o Vasco cresce. A bola tocada agora, Galdames virando na direita, encontrou Paulo Henrique, recolheu pela divisória, devolveu de novo na meia direita, a bola tocada, Zé Gabriel para o Paulo Henrique, a Michael devolveu, é da canhota para Léo Pelé, bateu na ponta esquerda, olha o Piton, escapole da primeira da marcação do Nátio. Atrasou, valeu Pelé, na frente a Zé Gabriel, devolvendo, valeu Pelé. Meu abraço ao José Mar Jimenez, presidente da Rádio Tupi, tá em Belo Horizonte, sobe o som, José Mar. A bola volta de novo agora para Michael pela divisória, rasteirinho não deu, ele bate invertendo jogada para Léo Pelé, é o Vasco do Marcos Palmeira, tentou no campo adversário, a esposa outra vez para Léo, Léo agora vai acionar, Bragantino 1-0, o gol foi marcado pelo Nacho no primeiro tempo. Olha o Michael, lançou pelo alto, matou no peito, tentou, a esposa, na canhota, perdeu, houve a falta. A falta cometida pelo Piton em cima do Nacho. Você viu aí, o Sérgio? Vi, o árbitro também viu. Quando o Bragantino estava saindo para o jogo, chegou o jogador do Vasco e atingiu o pé direito do jogador do Bragantino. O árbitro fez vista grossa, ainda bem para o Vasco. 1-0, placar Sinaf seguro. Olha o gol. Garotinho na arena do Grêmio. Soteldo faz Grêmio 2, Atlético Paranaense 0, informando Super Drink Premium. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a Bet Speed. Faça sua aposta, paga Bet Speed. Bola longa na área do Vasco, saiu Léo Jardim, defendeu. Daqui a pouco, às 9h30 da noite no Maraca, tem Flamengo e São Paulo. Um jogão de bola com Luiz Penido, garotão da galera. A palhinha do Apolinho, o comentarista mais ouvido do Brasil, voltou de novo. O Vasco com Léo Pelé, inverteu jogada. Agora na linha de zaga para Michael. Michael tenta partir para o contra-ataque. É o Vasco do Rei, Roberto Carlos, o aniversariante do mês. A bola atrasada. Agora vai para Michael. Michael de caneta direita, tenta pintar na intermediária contrária. Descolou jogada agora para Léo Pelé, uma bola perigosa. Ele já se antecipou, tocou. A cabeçada de Guilherme apareceu, cortou a zaga, insistiu por ali. Galdames deixando. Era para Raia, botou jogo demais. A bola foi para fora. Para fora, Sérgio. Esse é o detalhe: não dava, né, para o Paulo Henrique chegar de jeito nenhum nessa bola. Foi para a linha de fundo. O Bragantino vence 1-0 para cá. É o Tese. Na galera ligada no Instagram do Garotinho, Daniel Pereira, será que é o Dandan? Thiago Esteves, Leandro Alves, Rodrigo Farias, quer ouvir o seu nome na transmissão? Mande o seu recado no Instagram. Você do volante, obrigado pela carona que me dá, com a Tupi ao seu lado, com a Rádio Litoral de Cabo Frio, a Rede Maria Uberlândia de Araguari e região. Voltou o Vasco, sai jogando com Piton, batendo, tentando na canhota da bola, escapole e vai pela linha de lado, arremesso para o Braga bater e ser o prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. Lateral cobrado, Hurtado bateu na ponta direita, tentou por ali, o Nacho ainda prendeu, chegou, dividiu, ainda insistiu, o Piton sai com a bola dominada. É uma falta, falta do Douglas do Verrete, deu uma girada nele e ele caiu na intermediária do Vasco. Gastrogel 3 em 1 na defesa das acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, médico deverá ser consultado. Leia a bula. 4 minutos e meio do segundo tempo. Vasco melhorou, cresceu ou deu? Não, as três alterações demonstram como o Vasco jogou mal, né? Como o técnico ficou irritado, fez logo três alterações. Há uma tentativa de ser um pouco mais agressivo. Afinal de contas, está perdendo o jogo, né, garotinho? Esposa atrás da bola agora. É para Michael até Léo. Ultrapassa a divisória, pinta na intermediária contrária, bateu na ponta esquerda para Piton. Piton devolveu de novo para Léo. Pede Zé Gabriel outra vez. Agora Palé pela esquerda, vai cruzar, cruzou pelo outro área, subiu cabeçada no Verrete, triscou na trave e a bola foi para fora. Ela ia no cantinho e foi para fora. 8:12 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 5:40 para terminar. E o placar no Davi Abichedi. 1 gol do Nacho. Vasco 0. A rádio líder no futebol, girando o placar da noite, chamando Vinícius Gama. Garotinho, jogos no primeiro tempo, todos 0-0. Atlético Mineiro e Criciúma, Palmeiras e Internacional, Fortaleza e Cruzeiro, informando assim saúde. Paulo Henrique driblou primeiro quando cruza a trisca na zaga, mas bateu nele também, foi pra fora. É tiro de meta que favorece o Bragantino. Chegando das faturas, faz que nem os boletos sempre vença. Aí o Sérgio de Paula pergunta: Sinaf tá pago? Sinaf seguro. 0800-702-9930. O diagnóstico inicial do João Vitor é de um estiramento no joelho. Ele já faz tratamento, naturalmente depois deve passar por algum exame de imagem para saber se teve problema ligamentar, garotinho. É muita lesão no Campeonato Brasileiro e olha que o Vasco só está disputando isso aí e muito à vontade, né, Odete? É. Ainda bem que o Vasco ali no setor defensivo, né, ele consegue se virar. E agora, hein, garotinho, que gol incrivelmente perdido pelo Verrete. Cruzamento do Piton, ele cabeceou e o goleiro só olhou. Agora é o goleiro. entrada e saiu. E dá uma carimbada no Verrete. A falta cobrada, Galdomes para Zé Gabriel, tabelando no miolo. Vem Bisponça. Agora para Zé Gabriel na esquerda, para Léo. Léo desceu pelo Vasco da Gama, rolou para Piton, vai esquerda na grande área. Lançou pelo Valdão para a área, subiu. Cabeçada do Verrete, a bola vai para fora. E ele está reclamando. Foi falta do Verrete aí, Sérgio. O árbitro deu justamente, garotinho. Ele se apoiou em cima do jogador da equipe do Bragantino com a falta. Mas tá chegando, né? Quem sabe? Ele já tentou três. Uma no primeiro tempo, duas agora. Pode ser a próxima, hein, garotinho? Você é um carioca bom de palpite, gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Gente que se liga na gente. Agostinho Taveira, torcida do Vasco da Gama em Jacarepaguá, ex-aluno do colégio Pedro II, com muito orgulho. É ou não é, Agostinho? Material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a loja de Jacarepaguá, estrada do Tindiba 695, ou compre pelo zap 33 12 39 00. Diba, o melhor pelo menor preço. São 8 minutos de jogo no segundo tempo. Desceu na canhota, olha, cruzamento do Mosqueira, bateu na zaga, voltou pra ele, curtou o Paulo Henrique, a bola vai pelo lado. Deu Aranha, Vasco voltou melhor, hein? Muito melhor, garotinho, muito melhor, tentando agredir. Agora o perigo aí é os contra-ataques, porque o Vasco vai ter que sair pro jogo. E não tinha outra alternativa, o técnico. Agora tem um lance aí, revisão, garotinho. Eles conseguem arrumar, rapaz, lance de não sei da onde, né? Mas o Vasco melhorou bastante. Duas alterações daqui a pouquinho, Jadson e também Thiago Borbas no time do Bragantino. Jadson camisa 5 e o Thiago Borbas camisa número 18, não é isso, Sérgio? Isso, confere, garotinho, já já a gente informa quem vai sair no time do Bragantino. Tá legal, Jadson camisa 5 e o Thiago Borbas com a camisa número 18. Tá aí a alteração no time do Bragantino. Aliás, as alterações. Vai saindo o Sacha, né? Tá saindo o Raul com a 23, tá entrando o Jadson com a camisa número 5. Tá saindo o Sacha com a 19 para a entrada do Thiago Borbas com a 18. Tá aí, portanto, as duas alterações. O Caixinha viu o português lá, técnico do Bragantino, que o Vasco está dominando, né, Dé? Tá tentando fazer as alterações para se recompor no jogo. Pelo menos esses 9 minutinhos, o Vasco chegou algumas vezes com perigo, já podia ter empatado. Verrete não costuma perder o gol que ele perdeu. De plantão na Pé de Oliva, o João Tatá, cumprimentando o repórter Fred D'Amato, que é vascaíno, lá em Cabo Frio. Você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado, com a Litoral UFM 94,5. Alô Mapinha Júnior, tá lá ao lado do Jorge de Bonet, equalizando o som da Litoral, a Rede Mania, Uberlândia, Araguari região. Wellington Salgado tá no comando. 8h17 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 10 jogados, 35 pra terminar. E o placar no Nabi: 1 Nacho, 0 sou eu girando no placar da noite. Vinícius Gama. Garotinho, na Série A, 15 minutos do segundo tempo, Porto Alegre. O Grêmio vai vencendo o Atlético Paranaense 2-0. Na Arena Barueri, 17, primeiro tempo, Palmeiras Internacional 0-0, informando o time. Torcer e economizar no Açaí da Jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Às 9:30. A bola vai rolar no Maraca. É jogão com casa cheia. Casa cheia, oi, Flamengo e São Paulo. O Penido, o Apolinho, o Wellington Campos, o Gabriel Andreso, o Marcos Vinícius lá no camarote VIP da TIM, da Tupi. Olha o corte na zaga. O corte foi feito pelo Guilherme, tocando na canhota. Chegou de novo o Vasco da Gama, sai jogando bola errada. Era pro Paulo Henrique, saiu pela linha de lado. Arremesso lateral, favorece o Braga. O assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar. Gente que se liga na gente. Paulo Pimenta. torcida do Vasco. Ele é o superintendente do CIE. Alô, Paulo Pimenta, professor de geografia e ex-aluno do Colégio Pedro II, meu colega de turma. Desceu pela direita, agora atrás da bola. Chegou, tentou na área, o corte da zaga, insistiu de novo lá pela ponta direita. Olha o primeiro drible, foi dado pelo Nath, tentou, chutou pra fora. Fez um salseiro aí, o Thiago. É verdade, fez a jogada o Gustavo Neves, costurando o primeiro, o segundo marcador e bateu no canto esquerdo do Léo Jardim. A bola passou com um certo perigo, tiro de meta para o Vasco, 1-0 Bragantino, placar Pet Nacional. Gastrogel 3 em 1, a defesa das vias, acidez e gases vem para o jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento, seu uso pode trazer risco, se persistirem sintomas, médico deverá ser consultado, leia a bula. Olha o Vascão de novo, Biton atrasando na sua intermediária, Paléo Pelé inverteu jogada para Michael, olha a posição dos companheiros, é o Vasco do Fábio Poxa, que história é essa, poxa, a bola vem disfusa no comando, olha o Raia virou, tentou, é o David, a bola tocada para Pelé, voltou de novo, Galdames levantou, chegou, é na direita, recolheu o Paulo Henrique na dele, na boa, cruzou de carinha da esquerda, cortou na zaga, Luan Cândido de cabeça, a bola maciada pelo Michael inverteu jogada, é Paléo, Léo vai sair jogando, começando tudo pelo Vasco da Gama. Sofreu o primeiro combate, tocou a bola agora para a expulsão na canhota para Piton. Piton no barato dele, lançou pelo voltão para a área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, a bola vai para fora pela linha de lado. Sérgio. Cruzamento com muita força, tinham dois jogadores do Vasco na área, um deles o Verrete. Assim não dá, tem que colocar a bola no pé. Bragantino 1-0, placar de material elétrico e hidráulico. No Twitter do garotinho, Marco Aurélio, Marco Rodrigues, Fabrício Costa, Leandro Alves, me siga no Twitter. Arroba garotinho JCA. Olha você soltando a voz no WhatsApp 980-188880. Tem gente na linha. Boa noite, garotinho José Carlos de Araújo. O meu Vascão 2-1 hoje. É rei da cidade de Belmonte, Bahia. Valeu, cara. Abraço para todos os baianos ligados na Tupi. Olha o gol. No Castelão, Hércules, 18 do primeiro tempo, faz Fortaleza 1, Cruzeiro 0, informando Super Drink Premium. Cuide da sua saúde de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. É uma falta a ser cobrada pela ponta direita. Preparado todo mundo lá na frente. De Cuba, chegou, a cabeçada foi dada, defendeu o defesaço do goleiro, defesaço do Lucão, a bola foi para fora, aparece que anulava tudo por aí, é isso, Sérgio? A posição do Arthur era bem nítida, ali na frente dele, o Léo e o Maicon, um atrapalhou o outro, mas o lance foi normal, garotinho, tava valendo, vem lateral aí pro Vasco. Lateral cobrado pelo Piton, Piton virando agora pra Zé, a Zé Gabriel voltou pra Piton, atrasou, a Maicon domina pela divisória 8:21 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera! 15:30 para terminar o Vasco da Gipegu do Piton, cruzou pelo voltão para a área, cortou a zaga. Que cabeçada que o Pelé, o Léo Pelé deu ainda pouco. O goleirão foi lá no cantinho. Zé Gabriel de longe atrasa. E o placar não na Bia de Chedi. Um gol do Nacho no primeiro tempo. Vasco! 0! O líder no futebol com a Litoral FM Cabo Frio, com a Rede Mania em Uberlândia, de Araguari, região. O Vasco tentava de novo com o David pela ponta canhota, a bola vai pela linha de lado. Gente que se liga na gente, Marcos Antônio Santos, o Marcão, atualmente presidente da SUDEL, cumprimentando e tocando todo o planejamento, o projeto do Renato de Paula, que o Vasco da Gama, que o de inclusão social. Vem aí, Eric Ramírez, vem aí, Vitinho, daqui a pouquinho, vai saindo Mosqueira, né? Isso, saiu Mosqueira, entrou o número 7, Eric Ramírez. Eric Ramírez com a 7 no lugar do Mosqueira, e tá saindo também o Juninho Capixaba, número 29, entra o Vitinho com a camisa número 28, garotinho. Aí, Juninho Capixaba, entrou Vitinho, camisa 28, no time do Bragantino. A as duas alterações aqui no time do Bragantino. E o Vasco vai crescendo no jogo, galera, hein, Dé? E cresceu muito, garotinho. Vamos lembrar que o Lucão agora fez um defesaço, uma defesa maravilhosa. Vasco é muito atuante. É a quarta alteração que o Caixinha faz com 15 minutos. Pressiona e já teve duas grandes oportunidades para empatar, garotinho. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta, paga BetSpeed. Brasileiro não vive sem rádio, o seu melhor companheiro. Bragantino 1-0, depois às 9:30, tem Flamengo e São Paulo. Amanhã 9:30, Engenhão tem a Botafogo e Atlético Goianiense. Olha o Machão da Gama de novo, lá vem pela ponta direita. Rainha parte pro contra-ataque, vai mais, garotinho. Bateu no vazio, David cruzou, escurou, Verrete entrou. Gol! Tudo de primeira. O Dé chamava a atenção, o time tá crescendo e vai lá e empata aos 18 minutos do segundo tempo. Perrete camisa 99, depois do contra-ataque pela ponta direita, com o jogador que arraia, tocou vazio, o David cruzou e o Perrete só escorou no fundo do barbante, empatando o jogo. O Machão da Gamba tá demais. Valeu, Sérgio. É, garotinho, tava faltando dele, ele tentou várias vezes pelo alto de cabeça, mas no detalhe agora é que foi no pé do artilheiro, uma jogada tripla que começa ainda próximo à intermediária, lado direito, e o garoto Rayan, com açúcar e carinho, toca pro Verrete dentro da área. Ele toca rasteiro no canto, mais pro lado esquerdo do goleiro Lucão. Empata o Vasco 1-1, placar Gastrogel. É, galera, e tem revisão do lance. Merece revisão? Isso é pra esfriar e tirar o tesão do torcedor que vibrou, Dé. É broxante, garotinho. Eu vou te falar um negócio, cara. Tu vai arrumar, ficar arrumando pelo em ovo, né? Vamos contratar aqui errado. Pode ser que de repente aí a tecnologia encontre alguma coisa que a gente não viu. Agora é assim, né? Mas de qualquer maneira, foi um contra-ataque que começa com o Rayan, que toca pro David, faz o X e faz o cruzamento pro Verrete empurrar para dentro do gol. Era um Vasco predominante, muito melhor. É a terceira ou quarta oportunidade que o Vasco criou nesse segundo tempo. Esfria o torcedor, esfria o time que está crescendo, chegou o empate, esfria até o time que está querendo reagir, que é o Bragantino. Enfim, não tem sentido dessa paralisação toda. É, o gol foi aos 18, vamos chegando a 20 e os caras chegam a uma conclusão. E o pior, olha lá, o que ele deu? Aparecer no vídeo. É o famoso empata. Posso te garantir uma coisa? Pode. É jabá de camisa. Só pode ser, garantia. É jabá de anúncio da camisa. É broxante, cara. É broxante. Você tá com Bete a razão. Tira o tesão, cara. É close nele. O close nele. 8:27 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 25 para terminar, 25 para terminar, e o placar na minha bichete. Tem um Verrete, um Nacho. Aqui, a rádio líder do futebol, Guaritorão, FM de Cabo Frio, Rede Maria Uberlândia, Araguari, girando com Vinícius Gama. Garotinho, o primeiro gol do Verrete no campeonato, o terceiro do Vasco, agora 35 gols, tem o campeonato brasileiro, informando o time. Valeu, e o Vasco volta com o Paulo Henrique, driblou o primeiro, perdeu na segunda, a bola é recuperada pelo Raia, Raia pegou, atrasou, veio agora para Michael virou, descolou, jogada para Léo Pelé, sai jogando de novo pelo time do Vasco. É o Vasco do André Lucas, grande talento do humor brasileiro. Tá caindo o jogador do Bragantino e o jogo tá parado. É ele, camisa número 28. Vitinho. Vitinho tá caindo lá. Tá se recuperando aos pouquinhos e tal. E tá 1-1. E o Vasco tá crescendo pra fazer o segundo gol, o gol da vitória. Tem que acreditar, né, Dé? Mas é claro que sim, eu falei, garotinho. O futebol muda de um tempo pro outro. Tanto que o time do Vasco não jogou rigorosamente nada, que o técnico vascaíno Ramon Dias fez três alterações no intervalo. Se tivesse bom, tu acha que ele ia mexer na equipe? Mexeu, deu resultado. Vasco voltou muito melhor. O Verrete perdeu o gol, que normalmente ele não perde. O goleiro Lucão fez uma defesa maravilhosa numa cabeçada do Léo. E agora o Verrete foi lá e guardou depois de uma jogada de contra-ataque. Tem tudo para ganhar o jogo. Agora, tem que abrir o olho, porque o time do Bragantino tem jogadores velozes para puxar contra-ataque. Ser o prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. Bateu o lateral, bola Henrique, a bola devolvida para ele, vai na linha de fundo, cruzou, tentou para a área, passou. Olha o Verrete, tentou dominar, escapuliu, botou a zaga, insistiu o Léo Pelé, deu uma falhada por ali, recuperou a tempo, atrasando a bola para o goleiro Léo Jardim. E você do volante, obrigado pela carona que me dá com a Tupi ao seu lado. É Vasco da Gama e Bragantino, 1-1. Olha o Galdame, toque na bola, tocou para Zé Gabriel, forte demais, a bola vai pela linha de lado, arremesso para o Braga bater. Tem novidade no time Pretop, só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Saiba mais em team.com.br/ desce uma recarga e eu vou soltar a voz. Quero que você solte a voz também, você no 980-18-88-80. Tem gente na linha. Fala, garotinho, aqui é Celcinho Big Field, taxista. Grita um golão aí pro meu Vascão. E aí, Dé Aranha? Foi aluno lá em Bangu do garotinho? Hein? Grande, é o homem do táxi, nosso querido Big Field. Tá lá na batalha, garotinho. Obrigado pela carona que você me dá. Com a Tupi ao seu lado. Alô, galera, entre nessa onda amarela. Voltou de novo o time do Douglas virando jogada, entregando na meia. Procurava por ali o Jadson, a bola atrasada para Douglas. Daí para Luan Cândido, pelo time do Bragantino. Dentro filial Vasco da Gama. O Vasco empatou com o Verrete. Ainda há poucos 18 minutos. Lançamento longo, cortou o Paulo Henrique, chegou, antecipou seu primeiro adversário. Paulo Henrique deixou curtinho a bola agora para a esposa, virou, inverteu na esquerda, é para Piton, é o Vasco da Gama da Tereza Cristina. Escapuliu da primeira marcação, a bola devolvida na linha de zaga para Maicon na frente, agora para a esposa, vai tocar, Galdame chegou, Arrayan chegou, tocou, correu o Paulo Henrique, o corte da zaga, bola alcançada na esquerda pelo Guilherme bate na ponta canhota, a bola devolvida errada. Luan Cândido mete o pé, toca na frente, ele vai cair, vadia lá para domínio do Léo Jardim. Chegando das faturas, faz que nem os boletos sempre vença. Aí o Sérgio de Paula pergunta: o Sinaf tá pago? Sinaf Seguros 0800-702-9930. Gente que se liga na gente, Iracema Pereira gerenciando lá Prime Park no Le Monde, no 3500 da Avenida das Américas, com o Rômulo, com o Leandro, todo mundo lá embaixo comandando. A bola volta na canhota, tentava jogar para por ali, Gustavo Neves, a bola é cortada e vai pela linha de lado. 8h32 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 25, 20 pra terminar. E o placar do Davi Abchedir. Tem um gol do Verrete. Também um Nacho. Alô, garotinho, aqui Paulinho Mocidade. Eu sempre gosto de ouvir de você, garotinho. Mais um gol do meu Vascão. Vai, garotinho. Chegou a hora, Paulinho Mocidade. Quero agradecer o convite. Dia 29 de abril, às 6h30 da noite, na Livraria Travessa, no Shopping Leblon. Paixão e sucesso. A gestão que transformou um clube. O prefácio é do Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, com artigos do Pedro Iotti, Fábio Giambiage e Rodrigo Madeira. Obrigado pelo convite. Teve mexida aí, não teve? teve, Sérgio? Bruninho, número 17. Bruninho, número 17, saiu Gustavo Neves. Número 22. Bruninho, 17, saiu 22, Gustavo Neves. Bruninho, que já foi, inclusive, titular, agora entrou no lugar do Gustavo Neves. Portanto, Bruninho, camisa 17, foi ele que quase marcou agora. Entrou livre pela esquerda, como elemento surpresa. 1-1, esse jogo tá agitado, tá movimentado, a ideia. Claro que sim. E agora, melhor, a única oportunidade que o Bragantino teve nesse segundo tempo foi nesse lance com o Bruninho. Basta ter muito cuidado. Tá senhor absoluto do jogo. Bragantino agora que começa a encontrar um pouco mais de espaço, porque o Vasco está querendo ganhar de qualquer maneira. Vamos lembrar que nesse campeonato fora de casa, garotinho, ponto ganho é sempre uma boa. Não queira ganhar de qualquer maneira, porque senão cai do cavalo. Esse é Del Aranha, o que tem a manha. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Lembrando que às 8h30, às 9h30, 9h30 da noite no Maraca, com casa cheia, a bola vai rolar para Flamengo e São Paulo. E na Tupi você vai curtir Luiz Penido, o garotão da galera, com a palinha do Apolinho, o comentarista mais ouvido do Brasil. E logo mais, à meia-noite, o programa 01 da Tupi, com Alexandre Ferreira, às 2h da matina, a madrugada viva segue com Garcia Duarte, na companhia do Garcia. E às 4h, tem Mário Belisário acordando o Brasil. Tá caindo o Bruninho aí, você é... Hein, Thiago? É verdade, está sendo atendido em campo o jogador do Bragantino, sentindo o departamento médico em ação. O Bragantino está empatando com o Vasco 1-1, placar Açaí Atacadista. E o Dé lembra aqui, já fez as 5 alterações, né, Dé? A quinta agora foi do Bruninho, só tem um detalhe, o cara pode dar uma perna de anão, botar a mão na cabeça, ai, minha cabeça está doendo, que aí o cara pode fazer mais uma alteração. Botar no chifre aqui, dá uma olhada. É, malandro, pô, vou te falar um negócio. Tem armação, o brasileiro sempre acha um jeito de dar uma perna de anão em alguém, garotinho. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. E o jogo tá parado, eu vou gerando o placar da noite. Alô, Vinícius Gama. Garotinho, 37 minutos do primeiro tempo. Atlético Mineiro e Criciúma 0-0. Essa partida ficou paralisada por 7 minutos, queda de energia na Arena MRV, agora energia restabelecida. Lembrando, o Grêmio vai vencendo o Atlético Paranaense 2-0 e 0-0 para Palmeiras e Internacional. Juventude Corinthians informando assim saúde. No Vasco, o Adson vem aí com a camisa número 28. Deve sair o David, não? O Thiago vai acompanhar. Isso, é o 28, Adson, ele já está na beira do gramado, já a gente confirma quem sai. Tá legal. Saiu material elétrico e hidráulico é na Diba. Visite a loja de Jacarepaguá, estrada do Tindiba, 695. Ou cumpre pelo zap 3312-3900. Diba, o melhor pelo menor preço. Hein? Quem saiu? Garotinho. Saiu o Flamengo. Confirmada a escalação do Flamengo aqui no Maracanã para o jogo de daqui a pouquinho contra o São Paulo. Rossi no gol, a defesa com Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio-campo com Pulgar, Alan e Dela Cruz. E o trio de ataque formado com Bruno Henrique, Pedro e Everton Cebolinha. Arrascaeta e Luiz Araújo poupados. Começam no banco de reservas, garotinho. Valeu, Gabriel Andreso. Daqui a pouquinho tem Luiz Penido transmitindo Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo daqui a pouquinho. Olha a descida, olha o Bruninho. Dribou primeiro, tentou emendar, virou, entregou jogada. O cruzamento foi feito. É da esquerda, procurou o Jadson da entrada da grande área. Nath driblou primeiro, virou, tocou na frente, bateu no outro, sobrou, cortou. Mexeu. Insistiu de novo. Insiste agora Douglas. Douglas na direita para Jadson. Escapou da primeira marcação, bate rasteirinha na frente. A devolução de calcanhar foi errada. Quem corta é Zé Gabriel. Dá um bico nisso aí, cara. Ele toca a bola para frente, hein? Saiu David, camisa 7, e entrou o Adson, 28 do Vasco, garotinho. Tá legal, Adson 28, já tá no campo de jogo. Douglas tocou no comando, a bola tocada, vai na ponta direita, Nacho da linha de fundo, cruzou, chegou, olha o Tado, cruzou na área, emendou o Bruninho, a bola sobe, vai pra fora. Ô, Thiago... A jogada foi bem construída pela direita. O Bruninho estava sozinho no interior da grande área, pegou muito embaixo. Chute foi lá na galera, quase fora do estádio. Péssima finalização. 1-1, placar Bet Nacional. Torcer e economizar na saída jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. 31, 14 para terminar. Voltou Nacho de novo pela ponta direita. 1-1, abriu a contagem Nacho no primeiro tempo, vem a rede, empatou na segunda etapa, no Guimpede, a bola sobe de novo, Léo, Léo chutou pra frente, escapuliu, antecipação foi lá do Douglas virando, o drible foi dado, na primeira, pelo Ramires, Eric Ramires, tocou na ponta direita, Nath cruzou, passou pelas mãos do goleiro Léo Jardim, e vai sair lá pela linha de lado, assim saúde, 35 anos cuidando de você e da sua família, são 32, 32, 13 pra terminar, 13 pra terminar, 1-1 no Nabi Abichedi, desceu pela ponta ganhada, o primeiro drible foi dado, o segundo chegou, chutou, entrou, gol! Vitinho desviou de alguém, mas ele tocou, o goleiro ficou paradão, paradão, paradão, aos 32 do segundo tempo, Vitinho desempata, agora no placar, 2-1. Que a jogada começa de novo num lateral que o próprio Vitinho cobra. Ele depois recebe quase no bico da grande área pelo lado esquerdo, bate colocado, ela desvia na cabeça do Michael e tira a trajetória do goleiro Léo Jardim para tentar uma possível defesa. Vai no canto esquerdo e o Vitinho sai para o abraço. Vitinho, camisa 28, Bragantino na frente novamente, 2-1, placar Mad Levinson. Agendinha do Campeonato Brasileiro com você, Vinícius Gama. Primeiro gol do Vitinho, quarto do Bragantino na competição, agora 36 gols, tem o Campeonato Brasileiro informando o time. Olha o Pascão de novo, lá vem com o Ryan pela ponta direita, tentou o primeiro drible, prendeu a bola, lançou pelo voltou na área, chegou, cortou o Nazário, cortado, correu o Watson pela ponta esquerda, recolheu, partiu para dentro do primeiro, tentou a esquerda da grande área, já entrou na área, lançou pelo volta errado, cortou a zaga, a bola vai para escanteio, rente a bandeirinha, vai sair 34, quando o Vasco estava melhor, foi lá, cedeu o empate, e agora cede a virada. Cleiton vem no Vasco aí, camisa 9, ô Thiago. Isso, o Cleiton, camisa 9 na equipe do Vasco, já está no campo de jogo, daqui a pouco confirma a alteração. Tá legal. Der, pressão tá grande. Saiu o Galdames. Pode ser que agora o Piton bateu o escanteio da ponta direita, bateu pelo ponto da parede, subiu, largou o goleiro, corta a zaga de qualquer maneira. A pressão era demais, era demais. Saiu o Galdames no Vasco da Gama para a entrada do Cleiton. Cleiton tem a camisa número 9. Tem novidade no time para top, só na líder em 5G. Você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Saiba mais em time. Desce uma recarga. 8h41 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 35, 10, 10 pra terminar. E o placar no Nabi. Em 2, Vasco! 1, José Carlos Araújo. Sou eu. Girando, girando com Vinícius Gama. Garotinho, 40 minutos do primeiro tempo no Alfredo Jaconi. Juventude Corinthians vão empatando por 0-0. Palmeiras e Inter 0-0. E 43, o Atlético Mineiro abre o placar 1-0 no Criciúma, informando assim saúde. Lembrando pra galera, às 9h30 da noite no Maraca tem Flamengo e São Paulo. Luiz Penido, o garotão da galera, com a palinha do Apolinho. E amanhã, 9h30 no Engenhão, Botafogo. e Atlético Goianiense com Rafa, o brabo, a revelação do rádio esportivo brasileiro, a palhinha do Rubem Leão, a fera, olha a descida pelo comando, tentava por ali, Eric Ramírez virou, atrasou, se atrapalhou todo, foi derrubado, é falta, parou o árbitro, não, chegou, olha a jogada de Jadson, Jadson inverteu, Pitu matou no peito, trouxe para o terreno, botou para correr, olha o Verrete, acionou na canhota, procurou, ainda descida, ainda o raio, inverteu jogada, vem agora na ponta direita, recolheu na dele na boa, aí atrasando, a bola vem para a esposa, ainda a esposa, devolveu na ponta direita para Paulo Henrique, saiu da ponta para meia, lançou pelo Walter Paré, foi mal demais, cortou a zaga, a bola vai saindo pela linha de lado, como o Paulo Henrique cruza mal, hein? É, totalmente diferente, ele não cruza, cara, ele joga a bola para a área de qualquer maneira, quem cruza no Vasco é o Piton, mas olha, esse gol estava anunciado, lembra que o Bruninho chegou duas vezes com o perigo, Bragantino começou a gostar do jogo, foi um gol cagado, garotinho. O cara chutou, ela raspou na cabeça do Maicon e caiu lá dentro do gol. Mas vai fazer o quê? O Vasco achou que podia querer ganhar de qualquer maneira. É o Vasco do Nelson Freitas, um talento do humor do Brasil. 37, escanteio cobrado pelo Piton, pelo Balton, batendo da grande área, cortou a zaga, dominou Zé Gabriel de fora da área, tirou, subiu demais e a bola foi para fora. Cuide da sua saúde, de quem você ama, com produtos de qualidade, acesse www.supersaudavelshopping.com.br. São 37,8 para terminar. O Bragantino 2, Vasco 1. Dá pra empatar e até virar 10? Ah, pelo menos empatar sim, garotinho. Acho que virar até pode, mas é muito difícil. No melhor momento do Vasco, depois que ele faz o gol de 18 minutos, ele deu uma caída depois de 25 minutos. É normal isso. O Bragantino começou a gostar do jogo e quando ele começou a ser dominante, achou esse gol. Olha o Bragantino, garotinho. Vem pela ponta direita, corria por lá, Vitinho. Houve falta, o árbitro para e marca no YouTube da Tubi. João Rodrigues, Arilson Rangel, João Oliveira, Rogério Trajano. Se inscreva no canal da Tubi no YouTube. 38, 7 para terminar. E você já visitou o novo site da Tubi? Tubi.fm. Alô, Marcos Castro. Alô, Ricardo. Capricha, capricha. Voltou de novo, a jogada era de expulsa. Foi errado, cortou. Alta de novo, time do Bragantino, a bola de Vitinho tocou no miolo, Eric Ramiro foi seguro, é falta, o árbitro para e marca, Bruninho tava por ali reclamando, esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed, faça a sua aposta, paga BetSpeed, 36 para terminar, Bragantino 2-1, hein? Sábado tem Fluminense e Vasco no Maracanã, 4 da tarde, a informação que temos, Fluminense e Vasco se reuniu para ver se chegava a um consenso em relação a público pela metade, para Flu e para Vasco. Não houve acordo, o mando de campo é do Fluminense, apenas 10% para o Vasco, garotinho. Esse é o futebol profissional, cara. Voltou cortando o Zé Gabriel errado. O Vasco está todo desarrumado lá atrás, né? Desarrumou, garotinho. Desarrumou, jogou muito bem 25 minutos, levou uma meia pressão do Bragantino e achou o gol aos 32 e depois o Vasco não chegou mais, pode chegar na bola aérea, jogando para dentro da área de qualquer maneira, o técnico mexeu, cheio de atacante no time em busca do empate, mas o Bragantino é um time de qualidade, sabe o que faz com a bola, garotinho. Olha a bola atrasada agora pro goleiro Lucão, chutou forte na esquerda, Vitinho leva uma banda, é falta contra o Vasco, olha gol. Arena Barueri, Wesley, 45 do primeiro tempo, faz Internacional 1, Palmeiras 0, informando assim saúde. 8h47 da noite em Bragança Paulista. Apite comigo, galera. 45 pra terminar. E o placar no Nabi. 2. Vasco! 1. Ouve o garotinho, desenrola, bate. Ouve o garotinho, olha o Bragantino. de novo, agora com o Bruninho, adiantou, entregou para Vitinho, dentro da grande área, lançou, bateu no um, chegou, bateu no outro, curto o Michael, enche o pé direito, mas toca errado, houve uma falta por ali, o árbitro deixou rolar, agora parou e marcou contra o time do Vasco, tá ligado, o Thiago. É na intermediária, garotinho, no lance anterior, jogadores do Bragantino pediram pênalti, o árbitro estava muito próximo e falou que o jogador do Vasco estava com o braço colado no corpo. Vamos ver se vai ter VAR, alguma revisão, mas ele estava em cima do lance, garotinho. Aí o detalhe do Thiago Veras. E ter o prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. Quanto mais parar e repetir, mais tempo leva para ter o close na camisa amarela. Xabá é antigo, né, não, Dé? Isso aí é demais da conta. Foi nada, garotinho. Foi nada, a bola toca no pé do cara, raspa na mão. É isso que tu falou, só pra aparecer na TV. No futebol europeu você não vê isso não. Olha o chute de longe, bateu na zaga, subiu. E foi pra escanteio. Escanteio, o Bragantino vai bater lá pela ponta direita. Tá ligado, Thiago? Tô ligado, garotinho. A cobrança vai ser feita pelo autor do segundo gol. Camisa 28, Vitinho, lado direito. 2-1 Bragantino, placar Bet Speed. É ele quem vai bater. É o Vitinho, camisa 28 pela ponta direita, pelo time do Bragantino, 2-1. O primeiro tempo terminou, Nacho 1-0 para o Braga, depois Verrete empatou aos 18 do segundo tempo e aos 32 desta etapa final, Vitinho desempatou, galera, vai lá para a cobrança, o Vitinho pela ponta direita, reclamando de quê? De quê? Levou cartão amarelo. Levou amarelo? Pro Vitinho, isso. Tá retardando a cobrança. Legal, tá reclamando. Vai lá pra cobrança. Bateu, passou por todo mundo. A bola vem na canhota. Agora pra Douglas. Dominou, girou, trabalhou. Cruzou pelo bom. Pra dentro da grande área. Cortou a zaga. Matou no peito. Tentou na chutou. Bateu na zaga de novo. Volta a bola. Olha o corte. Tenta pela canhota. Lançamento longo. A bola vai pra fora. Ainda não chegou o primeiro goleiro, Léo Jardim. Ele sai jogando com o Paulo Henrique. É o Vasco da Gama da Camila Pitanga. 2-1 Bragantino. Correu o Verrete, tentou partir. Houve a falta do Luan Cândido. O árbitro parou. Não deu nada. O Verrete está reclamando. Sérgio, ele deu agora. Leva amarelo, jogador da equipe do Bragantino. Realmente o Luan Cândido, ele ali fez a falta no Verrete. A galera reclama do Bragantino, mas houve a falta. Não tem o que reclamar. A falta está marcada. Pode ser agora o empate do Vasco, setor direito de ataque na bola parada, garotinho. Vamos fazer a corrente positiva, né? Pra cobrança de falta. O Vasco todo avançado, galera. Gastrogel 3 em 1, a defesa das IACDs e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Vamos lá, preparado pra cobrança. Todo o Vasco na frente. Piton vai bater de ladinho. Vai bater pra dentro da grande área. Quem sabe do gol do empate agora, 44, chegamos a 44 minutinhos para terminar o jogo, correu Piton, caneta esquerda na bola, bateu em centro, chegou cabeçada, foi dada na zaga, a bola ia saindo, Bruninho chegou primeiro, evitou saída, ele chuta forte de qualquer maneira, a bola ganha efeito e vai pela linha de lado, chegando das faturas, faz que nem os boletos sempre vença. Aí o Pedro Bocão me pergunta, o Sinaf tá pago? Sinaf Seguros 0800-702-9930. Bola atrasada, Paléo Jardim, goleiro toca na esquerda. É Paléo, Léo Pelé, é apertado pelo Nacho. Dominou, atrasou com a caneta direita. Léo Jardim ajeitou, vai lá na lateral. Enche o pé torto e bota a bola pelo lado. Será que falta intimidade com a bola, Dé? O negócio ficou feio, garotinho. Os 25 minutos que o Vasco jogou no segundo tempo foi muito bom. Depois o Bragantino gostou do jogo, achou o gol e agora está melhor. O Vasco completamente desordenado e tentando o gol de qualquer maneira. O técnico encheu de atacante. Pode achar? Pode. Mas o Bragantino, tecnicamente, sempre foi melhor no jogo. 45 5, esgotado o tempo regulamentar. Vamos lá, galera. 8 minutos de acréscimo. Vamos até 53, até 53. Olha o lateral se é cobrado pelo Hurtado. Bateu na ponta direita. Recolheu, tentou, brigou, girou por ali o Thiago Bobas. A bola vai para fora. Tiro de meta que favorece o Vasco. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esporte. Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. 45, esgotado o tempo regulamentar. Vamos até 53. Olha o Paulo Henrique, escorregou, acabou ganhando o lateral. Paulo Henrique dá cada susto, hein? Ele tem muita força física, né? Mas ele não é um exímio lateral para cruzar bem, né? Mas de qualquer maneira, tem aí os acréscimos, Valentino. Futebol pode tudo. Léo tocou na frente. A bola lançada pelo Madison e veio, encheu o pé, vai na esquerda. Olha o Piton. Piton parte para o contra-ataque com esposa. Dominou, devolveu na frente. Bola errada. Jadson chega primeiro, toma a frente, virou, entregou na ponta direita. É pro Nacho. Deu o primeiro drible pelo time do Braga. Sofreu uma falta. O árbitro parou, matou. A falta cometida lá pelo esposa. Parou e matou. Altese, peças automotivas. A maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. São 46. Vamos até 53, galera. A bola virada pelo goleiro Lucão. Chutou forte, a bola vai pela linha de lado. Rayan vai bater. Rayan bateu pela direita. A bola devolvida de Adson para ele. Ele atrasa a bola. Henrique daí girou, trabalhou, atrasou mais agora para Maicon, vai tocando bola pelo time do Vasco. É o Vasco da Fátima Bernardes na canhota, para Léo, Léo Pelé, rasteirinho, tentou escapulir. Olha, tentava, brigava pela bola por ali o Cleiton. A bola foi cortada para fora. É escanteio, escanteio que favorece o time do Vasco. É isso, Sérgio? Isso, ele ganhou no corpo, né? E acabou proporcionando o lance de bola parada. Vai lá, garotinho. Então, empate. Bateu pelo alto para a área, cabeçada foi dada, sobrou, chegou, cortou a zaga. A bola sobra para Paulo Henrique dominando, tentando girar, trabalhou pelo grande círculo, empurrou na ponta direita, agora para Adson. Adson lança pelo alto, botou mudo, tentou mandar, não deu, virou, trabalhou, voltou de novo. Zé Gabriel, outra vez na ponta direita, é para o Adson. Eu gosto quando o Adson parte para dentro do adversário, não é para cruzar a bola volta de novo de Zé Gabriel para Paulo Henrique. Insiste o Vasco buscando o gol de empate. Nesse finalzinho, lançamento pelo alto, muito mudo, a bola cortada na zaga, chegou, emendou Cleiton, a bola para defendeu o goleiro, pegaram a perna dele, aí Sérgio. É, rapaz, e a galera do Vasco reclama ali que nesse bololô teria colocado a mão o jogador da equipe do Bragantino. Tá caído o Cleiton, que foi quem chutou, e ele acabou sendo atingido. É um lance também que precisa ser ajustado, garotinho. É, o Dé, houve alguma coisa? Não, não vi nada não, garotinho. Viu o Cleiton chutando o zagueiro com o caminho, né? Não sei. No futebol hoje, malandro, parece coisa do arco da velha, né? Mas eu achei um lance normal, garotinho. 2 para o Bragantino, 1 para o Vasco da Gama. Daqui a pouquinho é Maracanã, com casa cheia. Casa cheia, oi! É Flamengo e São Paulo, galera. Luiz Penido, o Apolinho, o Wellington Campos, Gabriel Andreso e o camarote VIP com Marcos Vinícius. Material elétrico e hidráulica na Diba, visite a loja Jacarepaguá, estrada do Tindiba 695, ou compre pelo zap 33 12 39 00. Diba, o melhor pelo menor preço. A bola descaindo para a esposa, cabecear, brigou pela bola, Adson, foi atingido por trás, o árbitro não deu, Verrete alcançou, tentou, virou, empurrou na ponta canhota agora para descer do Ripetor. Lançou pelo volta para dentro da grande área, subiu o Rayan, tentou na cabeçada, a bola sobe, vai para fora e os dois se bateram cabeça, Verrete e Rayan. Ô, Sérgio! Senti que no desespero um acabou atrapalhando o outro. O Rayan é que tá sentindo nesse momento o garoto do Vasco. E o Verrete vai lá ajudá-lo num lance que poderia proporcionar o gol de empate. Mas não houve nada, garotinho. Torcer e economizar no Açaí da Jogo. Preço baixo e qualidade para você vibrar pelo seu time. Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. 50-50. Tem mais 3 ainda pela frente. São 8 de acréscimo, por isso. Vamos até 53. O jogo está parado. Eu vou girando, chamando Vinícius Gama. Garotinho, jogos no intervalo. Palmeiras, na Arena Barueri, vai perdendo para o Internacional por 1-0. Em Caxias do Sul, Juventude Corinthians 0-0. Fortaleza vai vencendo o Cruzeiro por 1-0. E primeiro tempo, Atlético Mineiro vai batendo Criciúma 1-0, informando o Super Trick Premium. Assim, saúde em todas as regiões da cidade para cuidar de você. Aqui, ainda nos acréscimos, faltando 3 minutinhos, 2,5 mais precisamente, de acréscimo. O Bragantino ganha por 2-1. Tiro de meta cobrado pelo Lucão. Zé Gabriel mete o pé esquerdo na bola, levanta muito, procura. Brava Berrete cortou um tado. Ninguém pede a bola. Houve falta. Houve impedimento. O Sérgio. Confere, confere, garotinho. Impedimento. Bandeirinha levantou ali a bandeira e o árbitro confirmou. Bragantino derrota o Vasco 2-1 no placar. Gastrogel. Tem novidade no time, Pretop. Só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Saiba mais em team.com.br/. Desce uma recarga. 51. Vamos até 53, galera. A galera vascaína tem que acreditar. O empate no finalzinho tem que acreditar. 51,5. 51,5. Vamos até 53. O Vasco perde por 2-1. Nath abriu a vantagem no primeiro tempo. Verrete empatou os 18 no segundo tempo. Vitinho fez um gol de desempate. 2-1. Vipiton tem pressa para bater o lateral. Bateu rapidamente, entregando a bola na canhota. Era agora de esposa. A bola inverteu. Léo tocou. A Maicon, Maicon vai virar, lançou pelo alto, no comando, subiu, tentou Verrete, cortou, bancando a bola, sobrou do Zé Gabriel, para Madison. Madison girando, trabalhando agora para Caian, atrasando. Paulo Henrique já entregou o ouro. Paulo Henrique, você irrita essa galera, cara. Tentou partir, houve falta do Paulo Henrique, o árbitro para e marca. Nossa, o Zé, o Zé. É, o Paulo Henrique briga com a bola, né, garotinho? Tem muita força. Ele não pode ser o titular da posição, não. Acredito que só ter vontade não basta, né? É um jogo que o Vasco poderia ter conquistado pelo menos um ponto, garotinho. E tá aí. Possivelmente, malandro, ele deve dar mais um minuto de acréscimo. Mas, quem sabe, milagres acontecem. Cuide da sua saúde e de quem você ama. Com produtos de qualidade, acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Tentava o Braga pela ponta canhota, foi derrubado. Vitinho, é falta. Parou. 53, vai terminar e deu mais uma. Vamos até 54. Tem mais um minutinho, portanto. Tem mais um minutinho de acréscimo. E o Vasco está desesperado. E o Bragantino todo na frente neste momento. São 9 da noite, galera. O Bragantino vai ganhando por 2-1. Esse jogo está rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta. Paga a BetSpeed. A falta cobrada, a bola vai ser atrasada, não girou, ganhando tempo, tocou na canhota, pra Vitinho, carimbo no adversário, parte tentando o Adson, pegou, não ganha em pé, a bola sobrou, olha o Nath brigando, espirrou, sobrou pra Piton, Piton se manda, vai embora, vai mais, garotinho, Piton na intermediária contrária, lançou pelo botão pra dentro da grande área, cortou a zaga, e não valeu o cruzamento, vai terminar daqui a pouquinho, a bola vem na canhota, camisa 7, é o Eric Ramírez que atrasa, chega no não deu pro Vasco empatar, não deu. Eu dou um pulinho lá embaixo. O Thiago Veras e o Sérgio Guimarães. É isso aí, garotinho. Estreia com vitória em casa e agora o Vasco não conseguiu também a primeira fora. Perdeu 2-1 para o Bragantino. Chegou a empatar o jogo, mas depois acabou levando o segundo gol. Tem clássico agora no fim de semana. Jogo é mando do Fluminense. É 16h do Maracanã, o clássico pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, hein, Sérgio? E o Bragantino tem um compromisso contra o Corinthians no próprio estádio na Bia Bichedi, e o jogo também será realizado no sábado. Tá de volta na Rede Tupi de Rádio, nas plataformas digitais da Tupi, o fenômeno do rádio brasileiro. Bragantino 2, Vasco da Gama 1. Antes da palinha do D9, 2 da noite. Vem melhor quem vê lá de cima. YouTube Capitão orienta você do volante. Eu vou chamando aqui a Luísa Rodrigues. Alô, Lu. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Hoje é dia de superfeira no Inter. Vem, estamos esperando você. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no seu combustível. Ligue 4000-1939. Caminho, plano de saúde a partir de R$79. Consulta sem carência com médicos de excelência. WhatsApp 24559600. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Alô, garotinho. Alô, família Tupi. Falando da Zona Norte, motorista que está saindo do centro em direção ao Meier, muitas são as dificuldades ali já pela Praça da Bandeira, em direção mais à frente ao acesso pela Rei Pelé. Hoje, por conta do jogo, várias vias da região da Tijuca estão interditadas e, por isso, para o motorista que sai do centro em direção ao Meier, a melhor opção é seguir pela Bartolomeu de Gusmão e Visconde de Niterói. Agora, para quem segue em direção à região da Tijuca, a opção é acessar a Avenida Paulo de Fronten e a Rua Doutor Satamini. Convocação Fiat. Seu Fiat Fastback Audace Zero com condições especiais. Aproveite em ofertas.fiat.com.br. Luísa Rodrigues para a Super Rádio Tupi. Voltei, depois do Tupicóptero, depois de Bragantino 2, Vasco da Gama 1, vem aí o comentarista que tem a manha. O aranha, o cara que tem a manha. Olha aqui, garotinho, não foi nenhum desastre, não foi nenhum resultado imprevisível, não. O time do Bragantino é um time enjoado, composto por jogadores habilidosos. Mas a história do jogo muda por completo aos 6 minutos, quando há um chute em direção ao gol do Vasco, fraco. E o Léo Jardim consegue fazer uma falha incrível. A bola sobrou pro Nath, que empurrou para dentro do gol. E o primeiro tempo o Vasco não se encontrou. Não criou nenhuma situação de gol, a não ser nos acréscimos. O Vasco só jogou bem os 4 minutos finais no primeiro tempo, que foi o acréscimo. Aí ele teve uma boa chance com o Matheus Carvalho, que chutou para fora. No mais, o Bragantino foi sempre melhor. O Vasco foi tão mal no primeiro tempo que o seu técnico Ramon Dias voltou com 3 alterações. Botando o Zé Gabriel, tirando o Matheus Carvalho. Essa foi por contusão, a saída do João Vitor, a entrada do Mike. E o Ryan entrou no lugar do Rossi. Não, aí não. Aí o Vasco foi protagonista. Até marcar o gol aos 18 minutos, o gol de empate, ele teve três oportunidades muito claras. O Verrete cabeceou uma bola na trave. O Léo obrigou o goleiro Lucão a fazer uma defesa milagrosa, isso aos 15 minutos. E aos 18, ele marca o gol num contra-ataque, puxado pelo Ryan, que o David cruzou, e o Verrete empatou. Eu tá aqui na minha marcação. Não teve mais nenhuma chance de gol, Vasco. Tanto que, a partir dos 25 minutos, principalmente com a entrada do Bruninho e do Vitinho, entraram aos 25 do segundo tempo. E a partir daí, teve duas oportunidades o Bruninho, aos 27 e aos 31, até que o Vitinho, no bico da área, chuta uma bola em direção ao gol do Vasco e ela toca na cabeça do zagueiro Maicon e engana por completo o Léo Jardim, que dessa vez não pôde fazer nada. 2-1. Aí foram feitas as alterações, entrou o Adson, entrou o Cleiton, o Vasco na base do chuveirinho tentou empate de qualquer maneira. Então não é nenhum desastre, mas hoje a atuação do time, meu querido garotinho, não foi nada boa. Mas o torcedor do Vasco tem que entender que essas derrotas, vitórias, fazem parte do show. E o campeonato do Vasco é esse aqui, garotinho. É o Campeonato Brasileiro, que é balizamento, e ele tem muita muitas condições de no próximo sábado até vencer o Fluminense. Por que não, garotinho? Esse é Del Aranha, o que tem a manha, que comentou o Bragantino 2 Vasco da Gama 1. O Braga abriu a contagem com Nacho no primeiro tempo, o Verrete empatou na segunda etapa e Vitinho aos 32 no segundo tempo decidiu o jogo. Bragantino 2 Vasco da Gama 1, 9:06 da noite na Tupi. A bola não para e vem aí. Futebol é na Tupi.